jogo e começa mais uma prorrogação. Porque eu não quero Babidi, só quero Dabura. Eu quero é que você pegue no Kamehameha, então vai, levante a mão. Esqueça o Majin Buu, porque a onda é que eu vou botar no seu Goku, cu, porque eu sou Super Saiyajin, din. Pegue no Kamehameha, que eu vou botar na Jinkidama, vai concentrando, vai. Vai concentrando. O quê? Prorrogação Deluxe. Nossa, final matou, hein, velho. Seria que... Tava dançando aqui sem camisa, até congelei, mano. Acabou a novela. É porque senão não acaba. Porque esse ritmo é o melô do Dragon Ball. O melô do Dragon Ball. E você sabe que o melô, ele é a música que te impede de parar de cantar. Ela continua ad eterno e você não termina ela nunca, mano. É, mas eu ainda preferia que você falasse a parte de botar meu pico em você. Meter meu pico em você, vai. Meu pico em você, meter meu pico em você, vai. Meu pico em você. É. Essa música é sensacional. Aqui, é aí, eu vou botar no Kuririn. Vou botar no Kuririn. Porque eu não quero Babidi, só quero Dabura. Os extras desse podcast vai ter vários trechos da gente cantando essa porra. Porque eu gravei, é claro. Ô Lucas, então concêntrico nesse cast, vai. Estamos todos aqui, equipe completa do Prorrogação, time titular, temos aqui Lenin, temos aqui Eero Marques, temos aqui Carlos, né? Estamos todos aqui, todos juntos, todos aqui, um bando de mentiroso filha da puta, né? Mentirosos e caluniadores. Exato, aqui é mentiroso e pedante, todo mundo aqui é mentiroso e pedante. Não, pedante é só você mesmo. Pedante é só você. Você é um filho da puta. Todo mundo, não tem ninguém aqui que salva. Prorrogação é isso, não tem aqui ninguém que salva. Então é isso, vamos embora para as notícias que o cast vai ser grande. Então vai, levante a mão, esqueça Majin Buu, porque a onda é. Não consigo parar, gente. Desculpa. Não dá, é muito difícil, cara. A onda concentra, é. Concentra, Alec, concentra. Tá bom, vou concentrar. A onda é se libertar, tá? É isso que acontece. Todo mundo sabe aqui, a gente já comentou no... Em casts do Prorrogação, no cast do sobre o Bilbao e tal, a gente comentou sobre questão de Catalunha, sobre essas treta que rola na Espanha de lugar que quer separar. País Basco, caralho. Então, qual que é a questão aqui? Vai rolar a votação presidencial e tal, e talvez exista a possibilidade da Catalunha conseguir a sua independência. Caso isso aconteça, o Barcelona, então, sairia do campeonato espanhol, assim como outros clubes, então seria fundamentada a Liga Catalã. vocês acham, sinceramente? Tipo, pra mim perde completamente o apelo, tá ligado? Porque, por exemplo, vamos pegar a Premier League. A Premier League tem time de País de Gales. Não tem time da Irlanda, não tem time do... da Escócia, mas tem time de País de Gales, tá ligado? Swansea é o time de País de Gales. Não, a gente então, não precisa nem sair da Espanha, cara. A Espanha tem time de Andorra também. Tem. É, mas a questão é que, assim, primeiro, eu não acho que a Catalunha vai conseguir independência. É, então aí eu já acho difícil. O processo é muito complexo. Mas eu acho um dos mais prováveis, viu? É um dos mais prováveis. De todos, sim. Porque a Catalunha tem muito poder. A Catalunha é a região mais rica da Espanha. Sim, mas o que eu falo é, eu ainda assim acho... Principalmente é porque a Espanha tá em crise, entendeu? A desvinculação da Catalunha nesse momento é muito complexa, tá ligado? Tipo, não é simples. Ah, política, gente. Não é uma coisa então, simples. É... Pior que Catalunha, eu vou dizer, e algo não me aparecer, tipo assim... Foi o que aconteceu um tempo atrás com a Escócia. Quem não vai lembrar, rolou acho que esse porra do nome. Plebiscito, pra ver se a Escócia se separava do Reino Unido. Ficou quase 51 a 49 a favor de continuar como Reino Unido, por que pareça, mas ficou. E muito disso foi porque... E o problema que veio acontecendo no Reino Unido é que a Escócia é um país que, tipo assim, detém muito oleoduto de petróleo, tá ligado? Sim. E ela... Muita parte econômica do Reino Unido inteiro vem da Escócia, tá ligado? Tem muito poder econômico da Escócia. Sim. E a Escócia acabou não se liberando. E a Escócia tem um poder, tipo assim, político dentro da Europa e dentro do Reino Unido maior. E ela conseguiria ser um país mais ativamente falando, mais poderoso que a Catalunha é. E ela não se separou. A partir do momento que eu vejo esse quesito. E, pô, escoceses não gostam de inglês, tá ligado? Não deixa isso bem claro. A partir desse momento que não teve essa separação, eu, tipo assim, por mais que a Catalunha tenha esse quesito separatista há anos e tudo mais, eu acho muito mais complicado. Eu acho que, por exemplo, se fosse colocado um parecer de o País Basco sair, aí é outros 500. Entendeu? Mas como o Lucas falou, a parte da crise, toda a questão da Catalunha ser a parte mais rica da Espanha, e a Espanha tá melhorando, mas ainda tá a Europa quase inteira em crise. Então, esse tipo de coisas assim, né, acho bem complicado. E vamos falar sobre futebol. Porra, seria sem graça pra caralho, velho. Como é que pariu? A gente já reclamou no último podcast do domínio de dois clubes da Liga Espanhola. Meu, essa Liga Catalã não existe. É uma dominação completa. Qual o segundo maior time catalão? É o espanhol. É o espanhol. É estranho, né? Porque o time chama espanhol e ele é catalão, digamos. É o espanhol. Mas, porra, não vai ter graça nenhuma, né? Não. Porque se você pegar os Países Bascos, ainda tem pelo menos o Bilbao, né? Os times dão um grau, né? Não, mas só o Bilbao. É só o Bilbao. O outro, né? É a Real Sociedade. É a Real Sociedade e o Osasuna, pô. É, não, aí tem três clubes já. Não, o Osasuna é basco? É baixo. É baixo. É baixo. O Sassuolo é baixo. O Eero Marques que manja das coisas. Ele sabe onde o cara jogou na categoria de base. Não é o cara, é o James Rodríguez. Não veio com esse papo. O Eero Marques já atara com o James Rodríguez, né, mano? O Eero Marques, qual o time onde o James Rodríguez começou? Evingado da Colômbia. Nossa. O Eero Marques, ele é um fanático pelo James Rodríguez. Ele tem certeza que tem um pôster dele que ele fica beijando. Né? Mas eu apoio 100%, inclusive, essa opção. Mas eu acho que, meu, essa liga não vale a pena. E eu tava vendo eu vi um repórter, eu não lembro de qual país, é da própria Espanha, que ele pegou isso e ele analisou como seria a liga. E aí ele começa a descrever coisas, por exemplo, o Barcelona seria dominante, muito provavelmente, mas provavelmente alguns dos jogadores sairiam do clube, grandes jogadores da equipe acabariam saindo, o poder do Barcelona diminui, a liga é desigual e, tipo, na real caga tudo, tá ligado? Tipo, caga o time do Barcelona também, que não vai ter uma renda inferior. Então, tipo, tenso, tá ligado? Eu não acho que vale a pena, eu não acho que isso aconteceria. Mesmo que aconteça a independência, eu acho que seria válido eles continuarem jogando na Liga Espanhola, independentemente. Porque senão, mano, acabou, tá ligado? Aí não tem graça. Aí o Real Madrid vai dominar sozinho o Campeonato Espanhol, tá ligado? Aí tem graça nenhuma, nem os clássicos de Madrid, o clássico Barcelona Real vai ter graça. Não, se hoje já é sem graça, imagina Imagina se depois esses casos separem, o que eu acho difícil também. Sim. É porque, quer ou não, nem todo país é que nem o Brasil. Vamos supor, se no Brasil a gente separasse os estados, dá pra ter um campeonato, tá ligado? Dá. Já existe. Sim, não, eu tô falando. Este é o brasileirão. Não, não, se você separar os estados, tem os estaduais. Os estaduais, vão supor, ah, Rio de Janeiro pediu independência. E quer jogar sozinho a liga deles, não quer mais ser vinculado ao Brasil. Tem uma disputa. Tem quatro times lá grandes, tem mais, quer dizer, dois times mais ou menos grandes ainda, né? É. Uma provocação. Provocaçãozinha, né? É, né? Né? Não, mas assim, tirando a provocação lá, tem times grandes ainda, e mesmo os times menores do Rio que conseguem jogar, né? É. Se você pega isso em outros países, mano, isso não acontece, tá ligado? Cara, mas aí também é questão, primeiro, o Brasil é do tamanho da Europa. Sim, segundo, claro. Não, e segundo, aqui no Brasil, os campeonatos, eles foram criados em questão estaduais. Tipo assim, futebol é criado estadualmente. Tanto que, sei lá, no tempo do meu pai, no tempo talvez do pai de vocês, até mais velho até, o que valia mesmo era ser campeão estadual, não era ser campeão nacional. Mas e é uma questão também, óbvio que o Brasil também tem a grande vantagem de que, por sorte, assim, por mais que a gente fale que o futebol brasileiro realmente tá mal hoje em dia, em comparação com antigamente e tal, mas o Brasil é o único país, assim, que consegue criar uma quantidade tão grande de jogadores a nível profissional, tá ligado? A quantidade de jogadores que o Brasil forma, assim, que tem pra jogar mesmo, é absurda, tá ligado? Em comparação com qualquer outro país, chega a ser idiota. Porque quando você vai pegar realmente o clássico ali, mano, cada estado, todos eles tinham, dentro do próprio estado, uma liga forte o bastante, com um monte de craque, tá ligado? É uma coisa absurda, saca? Então, o Brasil tem essa parada. A gente chama de país do futebol, claro, tem a questão das Copas do Mundo, mas boa parte, eu pelo menos, penso assim, o Brasil é o país do futebol porque somos o único país que tem tanto e tanta história dentro do futebol, dentro do nosso próprio país, tá ligado? Então, tem essa questão também. Barcelona não pode fazer isso. Desculpa, continua no espanhol que é isso que você tem que fazer. Senão vai dar ruim. Então é isso, vamos pra próxima, que é a notícia muito importante. Está gol! Clubes de futebol dão apoio a refugiados ao redor da Europa. Carlos, o rei do pacto colonial, por favor, explique a situação para as pessoas. Ah, vamos lá então. Todo mundo sabe, né? Síria, guerra civil, Oriente Médio é um local que mais se tem guerra ali exatamente nesse mundo. Não vou falar o lugar mais pobre, que não é, mas é um lugar que hoje em dia é onde tem mais esse viés conflituoso. E principalmente Síria, aí nós estamos falando principalmente de Síria, tá ligado? Todo mundo lembra daquela imagem do garotinho, né, chocante, dos dois irmãos, de um de 3 e outro de 5 anos, mortos na praia da Turquia. E aquilo ali, tipo assim, são realmente refugiados que estão tentando atravessar o Mar Báltico, chegar na Europa e conseguir principalmente chegar à Turquia e principalmente chegar à Alemanha, que são os dois países que o pessoal tá mais, o parte síria tá querendo mais chegar perto desses locais. Sim. E principalmente depois dessa foto desse garotinho, houve um grande apelo para várias instituições da Europa. O Parlamento Europeu tá com sanções e leis para a entrada desses imigrantes vindo de áreas conflituosas, tanto ali no norte da Europa quanto principalmente na área da Síria e tudo mais. E aí, pelo que diz na notícia, tipo, o primeiro time que realmente abraçou essa causa foi o Bayern de Munique, né? Do 100 milhões de 100 milhões ou 1 milhão de euros, nossa, não, mano, pra caridade, pra questão dos sírios e tudo mais. Depois outros vários grupos, vários grandes clubes falaram, e esses grandes clubes, eles estão mais ou menos situados na área leste da Europa. É Espanha, leste, né? É leste. Ah, não, leste. É oeste, tá certo. Não, é oeste. Não, oeste. O leste europeu que é o grande problema. Então, essa parte oeste da Europa, que, porra, França, Alemanha, Espanha, vários desses grandes clubes, o próprio Porto de Portugal já fez isso também, estão fazendo doações, estão aceitando, fazendo trabalhos de caridade para trazer esse pessoal, tipo, entendeu? É claro, tipo assim, e aí eu não vou entrar muito em detalhe de marca e tudo mais, essa questão institucional, mas é uma forma de você demonstrar sua marca e você fazer uma caridade, né? Tipo assim, é um trabalho muito forte que todos esses clubes sempre fizeram, né? A UEFA tá apoiando. E grandes estados europeus estão, nesse momento, abrindo suas portas para esse tipo de refugiados, né? Sim. O que pega na notícia é uma coisa que já acontece há muito tempo, que é a parte mais do leste europeu. Aí, na notícia, ele fala muito do Maccabi Tel Aviv, quem é Israel, e eles falam do Bate Borisov. Bate Borisov é da... Se eu não me engano... Porra, eu me ajuda aí. Bielorrússia. Bielorrússia. Nesse quesito, tipo assim, em alguns países como Bielorrússia, como pouca Croácia, a Sérvia, Romênia, esses, né? Países antigos. Hã? Romênia. Romênia até agora não teve casos sobre isso, não, cara. Mas os principais casos são esses: são Sérvia, a Croácia, a parte da Hungria, nem tanto, mas tipo Bielorrússia, esses países assim, que são mais ligados à antiga União Soviética e à antiga Yugoslávia. Existe uma grande facção nessas áreas, assim, muito... não é xiitas a palavra certa que eu tô querendo pagar. Porra, preconceituosos, tá ligado? Tipo assim, eles são muito internos, eles são muito preconceituosos. Nacionalistas. A Israel é meio xiita mesmo, viu, cara? Não, mas Israel... tipo assim, cara, não tô considerando Israel Europa, tá? Israel sim, é outro ponto, sim, que a gente vai entrar daqui a pouco. Entendeu? Eles são muito nacionalistas, como o Yuri tá falando. E nesse quesito, tipo... O futebol, ele aparece muito nesses quesitos, tá ligado? O pessoal vai lembrar um tempo atrás de um jogo na Sérvia, foi Sérvia e Itália, não foi nem isso? Que é uma facção da torcida organizada do... Foi do Partizan. Ela fazia parte da torcida organizada da seleção mesmo. E eles começam... Tipo assim, eles acabaram com o jogo por movimento nacionalista, entendeu? Falando que... separação de Kosovo estava errada, eles queriam a volta de Kosovo, viu, caramba, voltando ao tempo da guerra de Kosovo em 94 e tudo mais. Então, esse movimento nacionalista é muito forte lá na Europa. Então, quando você trabalha esse tipo de coisa, principalmente nesse lado do leste europeu, você começa a ver essas partes preconceituosas, essas partes xenofóbicas, e é o que mais assusta nesse momento quando você fala de imigrância. Porque... É uma coisa muito complicada você trabalhar com conflitos, porque... Porra, a situação da Síria é muito degradante. As pessoas estão, tipo assim, em estado de calamidade total. Não existe saneamento básico, não existe saúde, não existe sistema de educação, não existe nada pra refugiados na Síria, entendeu? E aquela área ali de conflito dentro do Oriente Médio, eles têm muito, pô, criação política... conflituosa, entendeu? Israel não tá aceitando refugiados, alguns Emirados Árabes estão aceitando nesse momento, e aí entra Israel. Israel é o que eu falei errado, Israel não. O Iraque não tá aceitando. Israel, agora que eu vou entrar, não começando. Israel é o país mais rico ali perto da Síria, porque a Arábia Saudita tá longe, a Arábia Saudita não recebe muita gente em volta e tudo mais. Eles não estão aceitando entrada de imigrante. Estão aceitando muito pouco entrada de imigrante nesse tipo de coisa. Refugiados. E aí que tá como o povo israelense, ele tá se portando, tá ligado? Da parte do Tel Aviv. Então, tipo assim... Putz, é muito pesado você ver, tipo assim, quando o pessoal tá sendo refugiado do próprio país. Tipo, os caras estão sendo obrigados a sair do próprio país. E existe esse posicionamento ainda nacionalista e, tipo, xenofóbico dentro de outro país. Tipo assim, é muito complicado você ver isso. E aí que eu mais quero entrar, eu falei pra caralho, mas, tipo assim... É engraçado como o futebol, ele é um esporte tão abrangente, tão foda, e ao mesmo tempo ele abre espaço pra esse tipo de mensagem, entendeu? Tipo assim, essas merdas. Não, tanto... Enquanto tá rolando todo esse caos aí, essas coisas estavam acontecendo, eu tava lembrando isso quanto à importância do futebol, né? Tava conversando sobre isso com uma pessoa que não gosta de futebol, e ela falando, o futebol não é importante e tal, futebol, pra que ficar vendo isso e tal? Eu falei, ah, é porque você não entende o futebol e a importância que ele tem pro mundo, entendeu? Porque muita gente, inclusive durante esse processo, tá dizendo, ah, futebol não tem que se envolver, o que é que isso tem a ver com o que tá acontecendo e tal. E aí eu lembrei do caso do Drogba, tá ligado? Que tá rolando guerra civil na África e eles cessam a guerra civil por causa da passagem do Drogba lá, tá ligado? Inclusive eu deixei um trechinho, tá bem baixo, na abertura do especial da Champions. É, tem um trechinho do Drogba falando sobre isso lá na África e tal. É, e muitas vezes, não é a primeira vez, saca? Enquanto tá rolando esses eventos grandiosos, o futebol ele é tão, tão importante. Quando eu falo isso lá na narração, tipo, o futebol define o rumo do mundo, é verdade. E é importante isso, porque os clubes, por mais que seja, por exemplo, a jogada de marca... Ah, mas é pra aparecer, que seja pra aparecer, eu um pouco me fodo, eles estão falando pras pessoas acolherem. Melhor fazer alguma coisa, né? É melhor fazer alguma coisa tentando aparecer do que não fazer nada. Você tá aí falando, tipo, porque tem alguns jogadores, inclusive, que estão falando que eles mesmos vão abrir a própria casa, porque tem mansões e tal, pra alguns refugiados, tá ligado? Então, tipo assim, tá certo, faz mesmo, bota a camisa, se é pra aparecer, se é jogada de marketing, que seja, continue fazendo, tá ligado? Porque apoia, muita gente muda de opinião por causa disso, porque quer ou não, o futebol ele é um esporte de inclusão, saca? Onde, assim, hoje em dia, negros e brancos jogando no mesmo lugar, saca? Judeu, árabe, alemão, entendeu? Então, tipo... Não só isso, tipo assim, futebol... Ele é tão amplo, simples assim. Primeiro que ele é o esporte mais jogado no mundo. Segundo que ele é um esporte que você não precisa ter uma parte física tão abrangente que você possa jogar, tá ligado? Você tem que ter habilidade, mas tipo assim, mesmo o cara que não tem tanta habilidade consegue jogar bola, tá ligado? Nesse quesito ele se diferencia de um basquete, de outros esportes assim que são em grupos. Que por exemplo, no basquete você tem que ser, razoavelmente você tem que ser mais alto, tá ligado? Tipo, não é zoeira, mas assim, o Lucas não conseguiria jogar tão profissionalmente basquete, 1,60 e pouco, entendeu? Cara, realmente não conseguiria. O jogador mais baixo hoje em dia na NBA, acho que ele tem 1,85. Entendeu? É o jogador mais baixo da NBA, tá ligado? Não, o Dwayne Wade, se não me engano, tem falta disso, não é? Ele tem 1,88, eu acho. Então, pra ter uma noção, então tipo assim, o futebol ele permite que jogadores, pessoas tão baixas, altas, tudo quanto tipo joguem. Como o Lucas falou, ele é um esporte inclusivo. E mais do que isso, ele é o esporte mais midiático do mundo. Então, ao mesmo tempo que ele é inclusivo, ele também é midiático. Então, tipo, se abre espaços pra todo tipo de mensagem, entendeu? Então, quando o cara quer passar uma mensagem ruim, ele tem espaço. Isso que me constrange em algumas partes, entendeu? No futebol, por exemplo, o caso da garota com a aranha aqui no Brasil, entendeu? Tipo assim, da garota gritando macaco. Porra, aquilo lá virou uma comoção nacional, a garota tava maluca, então a vida da garota foi pro inferno, e o cara uma quadra. Bem feito nazistinha do cara. Não, bem feito, tipo, mas como o esporte, ali naquele local, que é um lugar tão diático como o estádio, por exemplo, ele abre espaços pra mensagens tão bonitas quanto a conversa do Real Madrid, como a gente falou, falando, pode ser midiática, pode ser divulgação de marca e tudo mais, mas porra, façam, tá ligado? É uma mensagem bonita. Sim. Ao mesmo tempo, ele abre espaço pra esse tipo de mensagem negativa, por quê? Por causa que todo mundo tá vendo aquela porra. Esses dois casos, tanto na Bielorrússia quanto na Israel, foram no meio da Champions League, entendeu? Que é um maior evento de futebol no mundo, anual, podemos botar assim. Então, tipo, e como tu falou, o negócio do Drogba também, a gente vai lembrar da seleção brasileira passando no Haiti, após o terremoto. Aquela cena fodástica. Não foi antes do terremoto, cara, foi na Guerra Civil, quando teve a missão brasileira. Não, mas eles voltam, cara. Depois pro terremoto, também não voltam? Não sei, mas aquela do Ronaldinho é anterior ao terremoto. Era bem anterior, é 2005, se não me engano. Mas tem o Pelé com a questão do apartheid também. Não, tem vários casos desse tipo, entendeu? E tipo assim, e não só o futebol, como também o esporte. O esporte é uma coisa midiática, uma coisa que, tipo assim, e vira e mexe, ela representa o país, tá ligado? Então, tipo assim, quando bate isso, a pessoa mal ou bem, ela se sente representada por aquele cara. Entendeu? É o caso do Drogba que tu falou. É o caso da seleção de rugby da África do Sul. Que é contado no Invictus. E na biografia do Mandela também. Mas, tipo assim, esse tipo de coisa, o esporte, ele é tão importante Porque a pessoa se sente representada e eles conseguem comover um país desse tipo de coisa, né? Eles conseguem fazer coisas incríveis. Por que o esporte faz isso? A gente não sabe. É, mas é. Entendeu? É foda. É foda. É, a gente só queria comentar um pouco disso. É uma situação terrível que tá acontecendo aí no mundo. É, e o esporte aí aparece como parte importante. Eu queria falar isso logo no começo da prorrogação, antes a gente começa a falar merda, cague todo o clima bonito que tá agora, tem música bonita tocando de fundo e tal. Então, vamos pra próxima, porque daqui pra frente é só merda, mano. Sem compromisso com Corinthians, Elias irá lançar lanchonete nesta quarta-feira. E também irá lanchar. Será que vai vender o baguete do Michael lá? Nossa. Será que vai ter essas birras do Gil, cara? Veja só, o sub, Paulo, é muito interessante. Em parceria com o zagueiro Gerol Rúmels, volante do Timão participará da inauguração da hamburgueria. Olha só, lanchonete em São Paulo aqui. Eu não sei especificamente, o Euromark, você chegou a ler, ó. O empreendimento que leva o nome de Katz Burger House... Porra, Elias, tem que ser, sei lá, lanchonete pro Valtinho comer tudo, alguma coisa assim. Lanchonete do Valtinho. O podrão do Timão. Podrão do Timão, porra. Podrão do Timão seria bom, cara. Podrão do Timão, eu já vou no podrão da Sé, que é mó da hora, tá ligado? 5 conto, mó sandubão. Muito louco. Inclusive, o membro do Prorrogação tava comendo um podrão agora há pouco, né, era, Marx? É, cara, tava agressivo, porra, gigante, não conseguia nem botar na boca, velho. era o que? Aquele cara, tipo... em tempos de Habib's caro, você tem que ir apostando no podrão. Mano, esse final de cast é muito engraçado, mano. O Habib's tá caro, acaba e começa de novo. Caralho, velho, tipo... Mas pelo menos voltou... A promoção dupla de carne, velho, das esfirras de carne, voltou. Porra! Só que agora voltou a esfirra 3 cons, né? Você comprava 5 tipo... de carne. Mano, eu já peguei a de carne, é 39 centavos, eu cara. Tô ligado, eu também, eu peguei a de carne aqui, a 50 centavos, e ele tinha promoção dupla, né? Pô, era da hora que tinha... Cara, e não foi há tanto tempo assim, foi tipo 2009, já é 6 anos, não, mas tipo, não é tanto tempo assim anos, se você pensar. Tipo, um ano, dois anos atrás não tinha promoção do creme ali, 25 centavos? Tinha. Porra. Tinha promoção. Cara, tipo assim, há uns 2-3 anos atrás... Porra, vira e mexe, eu voltava de social com os amigos meus, larica na cara, tudo fudido, a gente tava no Habib's, velho. 10 contos de cada um, meu irmão, tinha lá rei. Sim. Mano, o Habib's é o lugar, saiu da balada, tá? A Lara foda. A Lara tá foda, tá ligado? A Lara tá até croft, mano, tão foda que ela tá. Eu fiz essa exatamente pra você puxar, ainda bem que você pegou. É, que cara, você tem pouco dinheiro no bolso, único lugar aberto, Habib's. Tá ligado? É, sempre foi isso. Agora, o que eu tenho que fazer? Passar fome. Pô, e pro podrão mais próximo, cara? Vocês têm podrão próximo da casa, não? Não, cara? Depende, mas se você tá no meio do caminho. Sei lá, cara, aqui... Cara, em São Paulo não tem podrão mais, cara. Em São Paulo só tem food truck agora. Não, tem na Sé tem uns podrão ainda. São Paulo também é foda. Também. Não, mas no aqui, sul... depois fala de mim, mas na moral, esse estado aí cheio de playboy, tá ligado? Só come essas porra de... Ah, mas você também é um playboyzinho do caralho, na moral. Vai ser fudeiro. É sim. Cara, não. Maluco, cara, você é muito... Calma playboy, lá, você é playboy e a gente... Você é playboy e a gente vai passar pra próxima notícia. Gol. Integrante de podcast fica trancado fora de casa. Qual o playboyzinho do caralho, meu amigo? Não é, senhor Carlos Thiago Maia? Um playboy de merda. Ficou preso do lado fora de casa e ficou falando: não consigo entrar, minha família saiu, estou preso. Tá mal, nem pra pular uma porra numa janela, caralho. Que é gordo. Aí, então, competente. Aí, na moral, tu vai ver aqui em casa, hein, Deru. Eu vou mandar tu subir a porra de 3 andares da minha casa pra tu pular essa merda, vai. Ele vai fazer lá antes. Segue, seu caralho, porra, playboyzinho do caralho. Mano, você acha o Euromax tem uns Ariat lá aí com ele, mano? Vai mandar alguém entrar a porta, velho. Cara, já deve ter acontecido comigo umas 3 vezes já, sinceramente. Nossa, já aconteceu muito mais comigo. Então, cara, mas teve uma vez que eu tava, tipo... eu fiquei preso pra fora de casa e tava com muita vontade de cagar, tá ligado? E daí, como eu morava em sítio, eu caguei no... Eu caguei, tipo, no... Na grama. Na grama. Só que, tipo assim, eu abaixei minha calça, mas eu não abaixei o suficiente. Então, tipo, raspou, tá? E daí, o que acontece? Eu não percebi que isso aconteceu. E daí, tipo assim, calça jeans, normalmente, o que você faz? Tipo assim, você não tem como você lavar a calça jeans todo dia. Daí, no dia seguinte, eu ia usar a mesma calça. E eu não percebi isso, entendeu? Depois, meu pai chegou lá em casa, ela abriu a porta, não disse nada e tal, eu entrei e tal. Então, no outro dia, eu ia na casa da minha namorada. E é recente isso, velho. Não foi tanto tempo atrás, não. E daí a calça tava toda tipo suja, assim, tava toda cagada, pra falar a verdade. E daí eu fui na casa da minha namorada, e aí pra casa da minha namorada, só que quando eu tava saindo, antes de sair, quando eu tava saindo da porta, assim, meu pai falou: sua calça tá cagada, filho. Daí eu fui lá e troquei a calça. Imagina se eu chego na casa da minha namorada com a calça tudo cagada, cara. Ele é bizarro. Sua vida, Krav, é pautada em cagar. É tipo, qualquer coisa de relevante nas suas histórias, você cagou em algum lugar, cara. É incrível, cara. Eu nunca vi uma pessoa cagar tanto. Cara, o pior que foi, na moral, foi esse ano. Nossa. Pô, eu caguei. Porra, o dia teve, eu caguei na rodoviária pensando nela. Agora, tipo, nossa. Esse agora, porra, caralho. Caralho. É vida do Chico Bento na cidade, cara. Mano. Cagou na própria calça quando cagava na grama, igual cachorro, velho. Caralho. E eu falando do cara, que é um playboy de merda e não consegue entrar em casa, mano. Meu Deus. Caralho, velho, já não foi a primeira vez, já cansei de pular aqui em casa, tá ligado? Porra. Agora tá gordo, não consegue pular a janela. Caralho, porra, não é isso, são 3 andares, porra, na minha casa. Aposto que eu consigo. Caralho, de merda é burro. Só que ela tem 3 andares, mano. Não é playboy? Sim. Playboy? 3 andares e ele ainda tem empregada pra limpar tudo, é um playboyzinho de merda, né? É um cara? Playboy de merda mesmo. Playboy. Quem já viu os 3 andares, mano? Moro num quarto que não bate sol e que tem ataque de lesma de vez em quando. Isso eu não tô mentindo, viu, mano? Eu matei uma lesma outro dia no teto do banheiro, mano. Foi uma guerra, velho, na moral. Foi uma guerra. Mano, a lesma, quando você joga sal nela, ela vira uma gosma meio laranja. E daí, mano, a gosma era tão pegajosa, mano, que ela caiu do teto e ficou um estalactite de gosma em cima do banheiro, cara. Do banheiro, cara. Caralho. O cara enfrentando lesma e o outro aí com, né? Como é, uma casa de 3 andares. Mano, eu não consegui entrar, cara. Mano, eu sou tão baixo que eu moro numa casa tipo a do Hobbit, não dá nenhum andar, dá meio andar. Tá ligado? O cara aí reclamando, 3 andares, empregada. Cara, não é isso, aqui no meu, na parte primeira lá da minha casa não tem janela, esse cu, tá ligado? Praticamente. Ele tem uma janela e fica fechada, eu não vou quebrar a porra da janela, tá ligado? Mano, agradece a Deus, mano. Agradece a Deus, porque sabe o que acontece se eu abro a minha janela em dia de chuva? Entra água dentro de casa que tá dando enchente. Ah, mas aí qualquer uma janela que você abre de chuva da época. Ô, Craig, você não tá entendendo. Você não tá entendendo o que eu tô falando. Eu não tô falando vai cair uns pinguinhos de chuva ou qualquer coisa. Eu tô falando que vai entrar uma onda dentro de casa, porque dá enchente nessa porra. Mano, no dia que eu precisar invadir a minha casa, eu não preciso nem quebrar a janela do meu quarto, que já tá quebrado. Tá? O cara aí reclamando da casa de 3 andares dele, uma puta merda. Tem empregada ainda por cima, mas... empregada, ah, vai tomar no cu, cara. Muito playboyzinho. Nossa, mano. O Carlos é um playboyzinho, o Craft tem um problema de retenção anal, né, mano? Ele não consegue segurar o cu, né? Retenção anal e lesmas. E lesmas. Bem, então é isso. Vamos embora falar de futebol. A seleção brasileira teve convocação, recente da seleção brasileira. A gente vai comentar dela mais por causa de um outro assunto do que dela em si. Mas vamos começar aqui a anunciar a convocação, mais ou menos parecida com o que veio acontecendo recentemente. Goleiros Jefferson, Lindo, Marcelo Groy e Alisson, Gato, né? Laterais, Fabinho, Rafinha, Felipe Luiz e Marcelo. Zagueiros, Marquinhos, Miranda e Gil, aleluia! Olha só, o Marcos fica feliz pra caralho. Gil é foda, porra. Faltou o Jerohúmios, viu? Faltou o Jerohúmios. Poderia estar no lugar do Luiz fácil. É, volantes, Luiz Gustavo, Fernandinho e Elias. Meio campistas, Renato Augusto do Corinthians também. É, vem jogando bem, talvez não sido. Lucas Lima, William, Oscar, Felipe Coutinho, aleluia, olha só, o Carlos fica feliz. É, e atacantes, Lucas, Douglas Costa, Roberto Firmino e Hulk. Dessa vez o Roberto Firmino tá em lista de atacante, não de meio de campo. Da outra tava na lista do meio de campo, eu falei essa coisa com quem. Eu não sei nem porque o Roberto Firmino tá aí, realmente, porque ele não tá jogando nada. Ele é bom. Não tá jogando nada, não tá jogando. Literalmente. Essa questão. Ele não aguenta jogar o jogo inteiro, mano. Ele é banco do Liverpool, porra. Se você é banco do Liverpool, desiste, né? Caralho. Lalando teu hate, coloca no bolso, cara. É muito nível. É, tá, mas nível não. Mesmo. É pior, tá nesse nível mesmo. Pior é Vou isso. Vou discordar disso aí, cara. O Coutinho, ano passado, aí, ele não bancava nem o Allen. Então, não tem essa que você é banco do Liverpool. É, ano passado ele era convocado, porra. Cara. Mas ele não podia desistir porque eu preferia um Allen do que ele, cara. Olha só, Renato Augusto, o que vocês acharam? Acho boa. Acho uma opção, cara. A gente comentou dele no último podcast, inclusive, né? É, o Prorrogação é sempre assim, um passo à frente. Cara, falando do Sara, tipo, ele é facilmente um dos melhores meio-campos do Brasil, tá ligado? Atualmente. Principalmente no Brasileirão, se a gente for levar em consideração, né? Eu acho que seria mais válido no... É que assim, a gente... Não, só no... Desculpa, Lucas, mas não só no Brasileirão, como no Brasil mesmo. No Brasil, tô falando sim. De... Eu concordo. Ele pra fazer a transição ali do primeiro volante ou do segundo volante. É que no Brasil, qualquer volante pro Dunga é contenção só, né? Não sim, existe, vamos sair jogando. É contenção. Ele é quase o estilo de zagueiro do Eero Marques. Mano, é. Não, assim... Então, mas ele pra fazer a transição ali do volante pro atacante, cara, ou pro meio atacante, cara, é perfeito pra esse papel, entendeu? Não, também acho. Eu até acho que na minha seleção, se você pensasse hoje taticamente falando, ele seria titular. É, eu não sei se titular, porque, bem, eu joguei... Tem o Lucas Silva, tá ligado? Faz uma posição pra mim parecida. Só que eu acho que falta o cara pra dar uma cadência, pra dar um toque de bola na seleção. Eu acho que o sim. Lucas Silva acelera muito o jogo. O Lucas Lima, na real, se você for colocar ele na seleção brasileira, ele vai jogar bem à frente. Não, cara, é só você pegar, por exemplo, o Santos e o Corinthians. O Santos é um time muito mais acelerado do que o Corinthians. O Corinthians é um time muito mais de toque de bola, muito mais cadenciado. Não que seja devagar, mas ele é muito mais toque de bola do que o time do Santos, que é muito mais jogadas rápidas. Eu acho que assim, se você quiser uma proposta ofensiva e dinâmica, você pensar num time com Lucas Lima, Coutinho, Neymar, Lucas e Douglas Costa... É interessante, porque você consegue criar um time, uma movimentação ofensiva muito grande, muito rápido, tá ligado? Muito técnico. É interessante. Agora, nesse esquema que o Dunga quer, um jogo mais cadenciado, né? O Dunga é muito mais defensivo e tal. O Renato Augusto realmente é das melhores ideias. Assim, das melhores ideias que ele tem. É assim, eu seria a favor de ele não colocar o Elias, deixar Fernandinho e Luiz Gustavo. Se ele vai apurtar pela defesa, deixa o Luiz Gustavo livre, era o Fernandinho, tá ligado? É, apesar de que, eu não sei, a decisão dos volantes do Dunga sempre é confusa pra mim. Cara, tipo assim, eu vou te falar uma coisa sobre o Dunga. Ele convoca bem e não é técnico, ponto. Ele só devia estar na seleção pra convocar. A convocação não tá tão ruim, realmente. Assim, tem o Davi Luiz, que é absurdo. Não faz o menor sentido. É, eu colocaria, a gente falou, Jeromel, vai, fácil, tá ligado? Eu convocaria até o Naldo do Wolfsburg, tá? Acho que tem que fazer o Naldo é uma boa. É. O cara é Thiago Silva. Thiago Silva. Então é fácil. Sim. Mesmo qualquer problema que tenha o Thiago Silva, ele ainda é bem melhor que o Davi Luiz, mas bem melhor mesmo, assim, em níveis absurdos, né? E qualquer coisa a gente tem o Lucão, né? É uma enormidade. Teodória. Mas vamos falar da questão polêmica, que é a questão do Rafinha. Rafinha foi convocado dessa vez e todo mundo sabe por quê, né? Porque o Dunga não quer que a merda do Diego Costa aconteça de novo, né? E ele recusou. Pediu dispensa da seleção brasileira. O que vocês têm? Qual é a opinião de vocês quanto a isso? Ele quer ser campeão, né? Não, ele se recusa a jogar com o Douglas Bosta até na seleção. No Bahia ele até aceita o trabalho, mas na seleção não. Na seleção é putaria já. Na seleção é putaria. Porra, já. O cara fala mal do cara no vídeo, aí tem que jogar com ele todas as partidas da vida dele? Não, vai tomar no cu. E o pior, o Douglas Costa vai ser titular, mano. Em ambos os times. Fudeu. Fudeu. Mas assim, eu vou dizer pra vocês... Eu apoio a decisão do Rafinha, tendo em vista o que ele falou. Eu nunca sou convocado. Eu não tenho continuidade de trabalho na seleção. E agora eu tô sendo escolhido. E ele falou abertamente. Provavelmente porque com medo de que eu me naturalize. Então eu prefiro ficar jogando no meu time mesmo. Tanto é que ele, o amistoso, tipo, o Rafinha já fez dois amistosos pela seleção. Em 2008, se não me engano, os dois. Então, tipo... amistoso não conta, né, pra esse negócio da FIFA. Então ele pode fazer amistoso do próprio Diego Costa fez amistoso pela seleção, entrou, mas mesmo assim ele se naturalizou em espanhol, tem que ser por competição oficial. Então, tipo assim, você pode ver, desde que o Dunga entrou, ele não disputou nenhum campeonato, disputou a Copa América, mas ele teve uma série de amistosos, e nenhum ele chamou o Rafinha. Agora que ele correu o perigo, teve a resposta lá do Land, ele fala: ah não, quero que o Rafinha jogue pela seleção, se naturalize, agora ele quer, tipo, que o vai chamar o Rafinha pra uma competição oficial. Então por que não chamou nos amistosos, tá ligado? Tipo, pra mim, eu compreendo completamente o Rafinha. Ele é diferente do Douglas Costa, ele já é um jogador com idade avançada. O Diego Costa. Sim. Tem 26 anos, Rafinha tem 30, vai fazer 31 já. Então, tipo, é uma decisão bem diferente. Sem contar que o Rafinha já tá há 10 anos na Alemanha também, né? Sim. Então, já é de se considerar alguma coisa. E essa discussão com o Lan, ela é muito interessante, porque o Lan já há algum tempo ele apoia o Rafinha, né? E ele vem falando há muito tempo, não, defendendo o Rafinha, nossa, Rafinha, excelente jogador e tal e tal. E você ter um dos melhores laterais da história te defendendo o tempo inteiro, num time que você já joga, que você já conhece, assim, é foda, porque ele realmente, ele tá sendo chamado por medo da naturalização, isso é muito óbvio. E mais, tá sendo chamado por causa de desfalque também, então, tipo... É escrota, a situação é escrota, tá ligado? Eu concordo com o Rafinha, mas não vai. Não vai, dessa vez. Porque ele vai pra ser banco, né? Porque o Danilo provavelmente vai ser titular. Não, e outra, se tem uma coisa que falta da seleção alemã e do Brasil, tem de sobra lateral. Sim. A seleção alemã, ela tem uma questão delicada na lateral. E o Brasil, você tem uma tonelada de lateral que você pode jogar ali no campo e tem pra caralho. Tem, ó, Danilo, Fabinho, Felipe Luiz, Marcelo, o próprio Wendel, que a gente já comentou, Maxwell. Você tem um lateral pra caralho, tá ligado? A nível de seleção. Então não tem problema. Problema seria, por exemplo, os meio campo, tá ligado? Aí é problema. É o que a Alemanha tem de sobra. Exato, né? Você vê como o mundo é injusto, né, cara? O mundo é injusto, essas coisas loucas e tal. Mas, sei lá, eu apoio a decisão dele. Acho que a seleção tá ok, mas se a seleção não convence, a gente teve os outros dois amistosos que foram bem... Né? Só teve o Luquita dando várias assistências ali, foda. Caralho, puta que pariu, mano. Teve mais coisa, viu? Teve o Hulk jogando bem, não foi só o Luquita, não. Eu sei não que você gosta Luquita, muito dele. Mas eu tenho que falar do Luquita, você sabe disso. Eu tenho o Douglas Costa jogou bem, jogou também. Teve algumas coisas, não foi só o Lucas. Sim. Que jogou bem também. Não, mas assim, a seleção brasileira teve várias outras coisas, mas assim, problemas defensivos, estruturais, organizacionais, tá ligado? O Dunga não sabe substituir de jeito nenhum. Ele faz isso. Gente, o Dunga não é técnico, ele tá lá de pelo. Sim, eu sei disso, Carlos. Mas a gente tem que comentar um pouco de futebol, cara. Não, beleza, eu entendo, mas assim, qualquer parte técnica, substituição, montagem do time, qualquer tipo assim. Foda-se, porque o Dunga não é técnico, cara. Tipo, é ponto isso. Fazer o quê? Bem, então é isso. Felizmente. Seleção brasileira, nova convocação. Vamos embora, vamos falar de futebol mundial. Falar de futebol mundial, vamos começar falando de campeonato inglês. Olha só, o Eru Marx cravou essa porra e cravou de um jeito, hein, Eru Marx? Tá vendo o que, cara? Nem sei o que você tá falando. Chelsea 2-0 Arsenal, Chelsea sai da crise. Pouco roubado, ah. Ai, meu caralho, Crime. Fala pra você esse Arsenal, viu, meu amigo? Foi roubado o jogo, cara. Esse foi roubado de verdade. O contra o Zagreb lá, eu acho que foi ainda. Mas esse foi mais. Mas você viu o que os jornais fizeram de quem ganhou o prêmio de melhor jogador da partida? Diego Costa? Não, não. Quem ganhou foi o Gabriel Paulista. Foi uma parada muito engraçada que rolou, tá ligado? Nos jornais britânicos e tal. Mas é sobre essa parada, Diego Costa e Gabriel Paulista. Eu concordo com você que algumas coisas foram roubadas, por exemplo, esse lance. Tanto que eles reviram a parada e eles deram 3 jogos de suspensão pro Diego Costa e retiraram a suspensão do Gabriel Paulista. Sim. Você vê que... Não, e sim, é muito errado. Diego Costa é babaca pra caralho, né? Diego Costa é pouco babaca, fala português, tretou com o Gabriel Paulista, né? Que outro que poderia estar na seleção que é melhor que ele é do isso? Cara, vou te falar, é igualzinho a STJD, né, velho? Não tem como, né, cara? Puta que pariu, é igualzinho, né? Não demora, né? Porra, rapidinho. Né? Ah, porra, sai 2 dias depois do jogo a porcaria da punição. E deu retirar. Merda no jogo, os caras vão lá e consertam. Ah, vai tomar no cu, STJD, caralho. Não, e eles retiraram a punição, né? Isso que foi o mais legal, tá ligado? É, isso nunca acontece, né? Aqui no Brasil é impossível. Isso é impossível. Não, e eles retiraram. Eles foram lá, não, a culpa não foi do Gabriel Paulista, não retirar. Ele mano, foi... você pode ver, mano, que o totozinho que ele dá, tipo, mal encosta no cara, tá ligado? Não, não só isso. Porque, vamos convenhamos, o Diego Costa saiu batendo nele o tempo inteiro, xingando, fazendo os caralho, tá ligado? Não, ele fez no Koscielny, né? Primeiro que ele deu uma... Sim. Ele deu uma cotovelada, uma mão na cara no Koscielny desnecessária, tá ligado? Daí o Koscielny caiu no chão. Então o Gabriel Paulista foi lá tirar a satisfação. O Douglas, do Diego Costa, fez as mesmas coisas com ele, tá ligado? Tipo, empurrou. A mesma coisa que o Gabriel Paulista fez. Então o Gabriel Paulista foi lá e, mano, ficou de costas pra ele, encostou a perna dele no Diego Costa. O Diego Costa desabou e ele foi expulso. O Diego Costa levou o amarelo, tá ligado? Fora isso, teve outra expulsão ainda no jogo, né? Pra compensar. Teve a do Cazorla, mas essa eu achei até que válida. Não, até que válida, mas assim, realmente, nesse quesito. Agora, o que não dá é pra tomar gol do Zuma, né, mano? Porque isso, velho, cara, o Zuma é um armário, filho. Mano, sei lá, cara. Mas, cara, você fala isso, mano, mas o Chelsea, ele teve mais posse de bola, teve mais domínio. Não, cara, você sabe que eu falo isso? Sim, brincadeira, então, cara. É... Mas, cara, tipo, é uma coisa, às vezes eu acho óbvio, tá ligado? Jogando Stamford Bridge, o time do Chelsea é bem melhor que o time do Arsenal. Tipo, você pegando as peças, ou o banco do Chelsea. Cara, aliás, tipo assim, o pessoal vê como o time do Arsenal talentoso, assim, mas, cara, eu vejo o time do Arsenal tão limitado. Vocês não têm essas opiniões? Tipo, eu um time acho. Tão limitado no banco, um time tão limitado até dentro de campo em algumas posições, tá ligado? Eu acho perto dos outros ingleses. Eu tava pensando nisso hoje enquanto eu tava vendo o jogo do City com o Sunderland. É, eu tava pensando nessa parada do Arsenal e também do Liverpool. E eu, porque eu tava olhando a escalação do time do City, eu tava falando, se você tira, vamos supor, tira a camisa, tira o camisa sem alma e sem coração do City, bota um time jogando de vermelho e outro de azul, tá ligado? Sem cor nenhuma. O City parece um time grande no nome, tá ligado? Olha, esse time é grande, olha só, tem Agüero, tem Silva, tem Navas, De Bruyne, Sterling, tá ok. Aí você olha o time do Chelsea, é o time do Chelsea, claro que é, mas você olha a escalação, você tem o Hazard... Não, Chelsea ou do Arsenal? Hã? Agora olha o do Arsenal. Olha a escalação do Arsenal, tá ligado? Tipo assim, me diz assim, se você olha a escalação do Arsenal, você pensa, putz, isso é um time A, tá ligado? Não, então, cara, tem muita posição que, cara, não tem jogador, cara, tipo... Sim, não. Tem que fazer. Ips. Time do Arsenal, às vezes, eu acho que é mais, vai mais longe do que poderia ir, tá ligado? Tipo, é que o pessoal tem uma expectativa, porque no começo dos anos 2000, o Arsenal teve muito nome, muito... Mas o time era muito bom também, entendeu? Cara, não é só isso. Desde lá, com o tempo, foi perdendo espaço. Foi perdendo muito espaço, eu acho. Acho que a expectativa no time do Arsenal é... Tem bons jogadores do meio campo pra frente, tá ligado? Porra, jogadores que já mostraram coisas, tipo, o Santos é muito bom jogador... O Ozil já mostrou ser um bom jogador. Hoje em dia é o Ganso com grife. O Cazorla é muito bom jogador. O Ramsey é bom jogador. Tipo assim, são vários bons jogadores do time do Arsenal. Não tem nenhum craque. Fudido, não tem. Sim. O único ali que eu vi de novo que poderia ser craque e não quer ser é o Ozil. É igual o Ozil, o caso do Ganso. E é estranho isso. Mas a questão, tipo assim, é um time talentoso, mas você acha que se compara? Por exemplo, você acha que, por exemplo, sei lá, pode pegar um jogador de meio de campo. O Ramsey se compara ao Fábregas. Você acha que, por exemplo, o Bellerin, o Debuchy, se compara ao qual lateral do Ivanovic? Ivanovic. Você acha que, por exemplo, o próprio Cahill se compara ao Koscielny? Não, tá ligado? Se compara, não, então, mas é o que eu tô te falando, tipo assim. O Arsenal, ele tem bons jogadores, o Arsenal aponta o time. O problema do Arsenal pra mim é que hoje em dia é contratação. Tipo assim, investe muito dinheiro num jogador, tipo o Ozzy, 50 milhões de euros, mas algumas posições no time do Arsenal não são bem contratadas. É o caso que acontece muito no Liverpool, tá ligado? O time do Liverpool, mal ou bem, ele tem principalmente um ataque hoje muito bom, tá ligado? Porra, você tem peças boas ali que sabem jogar bola. Mas tu olha pra zaga, fudeu, tá? Calamidade pública. E aí, o Arsenal é mais ou menos muito parecido, porque não tem o primeiro volante. O Arsenal não tem o primeiro volante. Não tem dois zagueiros bons, laterais bons, tá ligado? Os zagueiros são mais ou menos, mas não tem banco pra eles hoje em dia, tá ligado? Sim. Então, quando tu olha esse tipo de coisa, tipo, principalmente o banco do Arsenal é muito deficitário em comparação com o time titular dele, na minha opinião, entendeu? Sim. E aí, nesse quesito, tipo, é o que peca. Nesse quesito, onde que, porra, vira e mexe, o Manchester se apresenta melhor, porque o banco do Manchester é melhor. O banco do Chelsea é melhor. Tipo, pra você ganhar campeonato, tem que ter, além de um 11 bom, você tem que ter um bom, puta. Sim. Não, e hoje em dia, agora, eu acho que o melhor elenco, por enquanto, é o do City, da Inglaterra, assim. Porque o Chelsea não tá 100% e tal, mas se você pensar, principalmente, a gente fala muito da zaga, né? Principalmente da zaga, quando a gente fala de Manchester, de Liverpool, de Arsenal, são times deficitários, principalmente na defesa. Pega os defensores do City pra você ver. É Sanha, Otamendi, Manhã, Kolarov, Demichelis, mano. Tem gente, tem banco ainda pra eles, tá ligado? Então, tipo assim, é um problema, cara. E assim, o Arsenal tem muito esse problema de não ser um time. Que é o que eu falei, não é um time ponta de linha, tá ligado? E queira ou não, porque, por exemplo, você pega o Manchester United, a defesa do Manchester United, ela é risível. Não só em questão de. Realmente de time, mas questão tática. Ela não é bem armada taticamente. Mas pelo menos, quando você olha a parte ofensiva, tá ligado? Dá pra acreditar um pouco, saca? Você vai ter lá o Rooney, saca? Você tem o DP agora que tá jogando bem. Você tem o Schweinsteiger, mesmo velho. Então tem um... Dá um grau aquele ataque do Manchester que permite que ele ganhe alguns jogos, né? Inclusive ganhou, recentemente e tal. Mas é... Você olha o Arsenal, não tem. E o Liverpool também tem um pouco disso. Mas por causa que as contratações não estão funcionando tão bem. Mas... Não, porque contrata mal. Não, tipo assim, o time do Liverpool pra mim, esse melhor do que nas últimas temporadas, eu acho que o time do Liverpool ele peca muito por contratações de merda já tinha muito tempo, tá ligado? Porque esse tipo de mercado do Liverpool foi razoável, foi bom, tá ligado? Pro ataque, principalmente. Só que, tipo assim... Não precisava tão fudidamente de atacante, tá ligado? Contratou uma pica de atacante. Veio Origini, veio Ings, veio, porra, Firmino. Veio uma pica. Tá. Mas, porra, contratar um maluco pra substituir o Diaz como volante, ninguém contrata. Contratar um zagueiro, ninguém quer. É que ele já tem o substituto. Nem o United, que é zagueiro. Né? Substituto pro Gerrard, ele já tem. Que é o New Gerrard. New Gerrard, cara. Que é o único craque. Você olha pro time do Liverpool, o que você fala que é craque? Craque mesmo? Henderson. É o único craque desse time, tá ligado? Não, não tem nenhum, né? Tem nenhum craque. Assim, o único bom mesmo a nível é o Coutinho. É o Coutinho. Porque o resto. É verdade, não é. Eu esqueci que ele, tá, que ele era do Liverpool. É porque quando ele não joga, o Liverpool não existe. Entendeu? Mas é verdade, o time do Liverpool, por exemplo, cara, é a zaga lá do Goza na Lata do Amor, tá ligado? Tipo, mano, não dá, saca? Tipo, queira ou não, é o que eu falei. Quando você para pra olhar o elenco, você fala, mano, esse time não é um time de, saca? Não é um Liverpool. Top de linha, né? É, não vai disputar. Porque eu tava vendo, até comentar o que eu tenho pra comentar do francês já. Eu tava vendo o campeonato francês, o Paris Saint-Germain agora tá com um clube pra variar e eles estão. Eu não sei se vocês viram. Agora eles têm time pra trocar, tipo, nesse fim de semana, ou nesse jogo dessa semana agora, eles colocaram o Verratti no banco, o Lucas no banco, o Thiago Silva no banco e deixaram todos descansando. E aí botou pra jogar Di Maria, Cavani e Ibra. E aí no outro jogo vai jogar o Lucas e o Verratti, mas não vai jogar o Matuidi. Olha o time do Paris Saint-Germain. Não tem alma, não tem coração. Não, o próprio Barcelona, tá ligado? O Barcelona tem um elenco limitado em algumas peças, mas, pô, ele consegue fazer com uma reposição a nível de campeonato espanhol que consiga fazer eles ganharem todos os jogos. É porque, queira ou não, mesmo as peças... qual o problema do Barcelona? O time reserva não acompanha o time titular, que é absurdo. Mas esse time reserva não é ruim. Entendeu? Dá pra segurar as pontas, tá ligado? A gente viu que segura as pontas. Pode não ser... Meu, é claro que não consegue acompanhar o mesmo ritmo que o Neymar e o Suárez. Não consegue. Mas, queira ou não, também tem aquela questão. No dia que o Barcelona precisa, você tem Messi, Suárez e Neymar. E eles decidem jogos e eles são jogadores dos... Os três ali estão entre os melhores do mundo. Saca? Você tem o Iniesta, saca? Então você tem... Um time. E aí que tá, tipo assim, uma coisa que diferencia esses times, o Bayern e o Real, por exemplo, assim. E hoje em dia esses times com muito dinheiro, do que vem fazendo um pouquinho o Liverpool e o Arsenal, por exemplo. Liverpool e Arsenal vem apostando, tipo assim, acho que o Arsenal até é menos do que o Liverpool. Vem se apostando muito em caras que podem vir a ser. Tipo, o Firmino é um cara que a gente viu que tem super habilidade, que é um cara que chuta bem com as duas pernas, e o cara bate gol, faz assistência, o cara. Mas ele não se provou num grande clube, entendeu? Sim. É uma aposta. E aí vai lá e rios de dinheiro em cima do Firmino. Mesma coisa o Mentequia, mesma coisa o Henderson, tá ligado? E por enquanto, o único cara que deu certo desse nível foi o Coutinho. Trouxeram um moleque que podia ser. E é o mais barato desses caras. Custou 7 milhões de euros. Vamos lembrar, o Coutinho mais barato de todos esses caras. Também comprou quando era do Vasco, né, mano? Não, comprou quando ele já era da Inter. É verdade, que ele foi direto, ele saiu sempre do foi Vasco da Inter. Ele né? sempre foi da Inter. Foi da quando Inter. Ele saiu do Vasco, ele já era da Inter, esqueci desse detalhe. E lembrar que ele nunca deu certo na Inter e ele nunca tinha dado certo no espanhol, porque ele tinha sido emprestado. Sim. Então, tipo assim, o Coutinho já tinha duas passagens ruins e o Liverpool foi lá e apostou e conseguiu. Pô, hoje em dia provavelmente é a melhor aposta que tem na Premier League. Que é porque crack, o investimento é foda, feito no Coutinho e o que ele vem dando de retorno é incrível. Agora tu vai ver, pô, o Liverpool aposta muito em caras que são muito novos. O Arsenal é mais ou menos assim, só que, tipo assim, o Arsenal apostou em alguns caras recentemente que já estão mais ou menos gabaritados. Pô, mal ou bem, o Santos não foi mal no Barcelona. É que, tipo assim, ele ia ser banco, e ele não quis ser banco do Neymar, mas ele ia ser banco. Mas ele foi bem no Barcelona. É uma coisa, o Ozil, você teve partidas muito boas pelo Real Madrid. E o Santos já tinha carregado o peso de ser 10 do Málaga. Inclusive levou o Málaga muito longe, tá ligado? Málaga não, o Santos... Não, o Santos Cazorla. O Santos Cazorla, que eu ia falar. Sim. Santi Cazorla. O Santi Cazorla. Não, concordo. Se carregou no Málaga lá. Naquele época. Era, quem era que tava jogando? Era o Churras. Quem era que tava jogando junto com ele? Eu não lembro, francês. Era o você tá falando. No Málaga, tava o jogando. O time do Málaga? Era o Cazorla. Jogava o Cazorla, o Isco. Jogava o Júlio Batista jogando bem. Sim. Jogava o Tulalan. Isso, o Tulalan. Eu tava lembrando do Tulalan. Jogava o Demichelis. Cara, o time era bom. O time era bom. O Cavaleiro, que é o goleiro. Sim. Reserva do Manchester. Esse time do Málaga. Pô, tinha mais cara que era esse bom. Esse time do Málaga jogou a Champions e perdeu nos 5 minutos finais, cara. Do Liverpool, do Borussia. Tipo, 5 minutos, último minuto de jogo, perdeu o jogo. E era um time muito bom, tá ligado? Então, tipo, o Santi Cazorla tinha o peso de já tinha jogado Champions, tá ligado? E tal, mas, tipo, eu não sei, eu acho estranho porque eu me pergunto o que aconteceu. Realmente é estranho você pensar o que aconteceu pra times como o Liverpool e o Arsenal, mesmo o Arsenal não tem no Champions e tal. O que acontece pra esses dois times, dois dos maiores do mundo, de repente não acertam nada? O Arsenal tem o Wenger, beleza. Mas o que acontece pra não acertar nada, tá ligado? Em tanto tempo, não acerta nada, cara. Tipo, é foda, o Arsenal é o Palmeiras da Inglaterra. Você não acha que, tipo assim, antes era garantido que eles iam conseguir bons resultados, é, independente de ter ou não gestões boas em questão de contratação? Porque antes não tinha o Manchester City, nem o próprio... Chelsea. É, Chelsea. Então, tipo assim, era mais fácil o campeonato, entendeu? Eu acho que... Só que hoje em dia, tipo assim, cara, é pouca... Por mais que tenha quatro vagas na Champions, pô, tem muito time bacana na Premier League. Na Premier League. Pô, eu pego, por exemplo, o próprio West Ham, cara. Eu vi um jogo que o West Ham ganhou do Manchester City, cara. E, pô, cara, tem muito cara ali no West Ham que era jogador que dava pra dar uma grana baixa e contratar um cara que seria um bom reforço. O Payet regaçou o Manchester City. Porque ele não... O Liverpool vai lá e não contrata esse cara, tá ligado? Mano, eu tava... Tem muito cara, tem muita opção, tá ligado? Não é, e eu tava vendo o jogo... Eu não tava falando do jogo do Swansea, eu tava vendo hoje mesmo o jogo que teve o Swansea e o Wolves lá. É... Cara, foi um jogo muito bom e se você parar pra pensar que o Aie, que tá jogando muito bem, veio de graça... Porra! Caralho, tá ligado? O que que tá acontecendo ali, saca? E é isso que você tá falando. Eu acho que aconteceu é... Surgiu essas potências econômicas no futebol, né? Surgiram times... Paris Saint-Germain, Manchester City e tal... Com um capital econômico colossal, tá ligado? E outros times pequenos que seguiram nessa onda... E também tiveram um boost financeiro grande... E alguns desses clubes não conseguiram acompanhar. Por exemplo, o Real Madrid acompanhou... O Barcelona acompanhou... A Juventus acompanhou... Mas o Liverpool não acompanhou, o Arsenal não acompanhou. Eu não sei o que aconteceu com eles, que eles não conseguiram acompanhar o ritmo, saca? As coisas mudaram e eles não mudaram junto, né? E fica nesse limbo aí, e é estranho. E é ruim pra gente. Pra quem não gosta de futebol, essa molecadinha nojenta de hoje em dia, geração 7x1 do caralho, tudo bem, veste a camisa do City e acha que é time grande, tá ligado? Mas pra gente é foda você ver um time como o Arsenal, como o Liverpool, se fudendo, tá ligado? Tipo, vai conseguir o quarto lugar? Vai, mas pra gente é se fuder, né, mano? É foda, a situação... Não, tipo assim, cara, eu vou te falar, tipo assim, não é nem falta de dinheiro. Liverpool hoje gasta muito dinheiro. Arsenal hoje gasta muito dinheiro. Sei lá, eu acho que falta, tipo assim, acertar a contratação mesmo, tipo assim. Porque... Porra, vamos parar pra pensar, tipo, no mesmo ano o Liverpool contratou o Suárez, que foi uma das melhores contratações que o Liverpool já fez nos últimos anos. E o Andy Carroll. E o pior, o Carroll foi mais caro que o Suárez. Isso é bizarro, né, cara? Então, tipo assim, falta, de vez em quando parece que falta noção de preço. Uma coisa que me alenta muito, por exemplo, no futebol alemão, é que é meio que nivelado por baixo as contratações, tá ligado? Tipo, eu tava fazendo uma comparação, o Wolfsburg... Pra montar o time dele inteiro, que tomou de 5x1, infelizmente, no Bayern, mas é um bom time que remontou o Wolfsburg. Eles gastaram 100 milhões de euros, tá ligado? 100 milhões de euros pra montar um time. Contratando o Draxler, contratando o Dante, contratando bons jogadores, tá ligado? Porra, cara, tipo, 100 milhões de euros? Sei lá, o Liverpool gastou em 3 jogadores, 2. Ué, mas a Inter de Milão não conseguiu reformular um elenco inteiro, agora tá com um dos melhores times da Itália, tá ligado? Time pra disputar o título italiano de um ano pro outro, pô, só com contratações capitais, já que são excelente contratação, tá ligado? Por que não vê jogadores como esse? O próprio Milan jogou agora, teve um jogo contra o Udinese, foi 3x2, foi muito bom, Baca. Meu, o Baca jogou pra caralho, velho. Mas o Baca foi caro, o Baca foi 30 e poucos milhões. Não, sim, foi caro, mas o que eu tô falando... Eu sei, mas foi mais barato que a porra do Firmino. Não, não só foi mais barato, mas é uma contratação capital. O Milan precisava do Baca. E, tipo, foi útil pra caralho, tá ligado? Não, e aí que tá... Tá entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, de gastar dinheiro num cara. O Baca, ele é um cara testado. Ele é um cara que joga a Liga Espanhola. Já jogou contra Real Madrid, já jogou contra o Barcelona. Jogou na Copa. Jogou na Copa e é bicampeão da Europa League, sendo que uma Europa League ele deu a final foi dele, tipo, foi ele que deu o título pro Sevilla. Jogando muito, mas jogando é um cara que, tipo assim, é um cara que totalmente comprovado que ele iria pro grande time, ele conseguiria jogar bem, entendeu? Sim. É o contrário do Firmino. O Firmino jogou bem no Hoffenheim, É, mas o Firmino nunca jogou no time grande, né? Sim. É isso, e não é só isso, assim, ele nunca conseguiu levar o Hoffenheim a uma Europa League ou a uma Champions, tá ligado? Tipo assim, ele não fez algo absurdo, tá ligado? Tipo, ele não foi o fodão. Aí tu vai falar, ah, mas o Hazard também nunca fez isso com o Lille. Caô, porque o Lille chegou a Europa League e chegou a Champions. O Hazard, o Lille foi campeão francês, caralho. Foi, com o Hazard. É. Com o Hazard, exato. Que maluquice é essa, tá ligado? Que não foi, tá ligado? É uma coisa louca. Saca, é foda, mano. Você vai falar que um cara desse não é testado, velho? Claro que é. Entendeu? Nesse que eu tô falando, tá ligado? Tipo assim, como é que você gasta, tipo, 43 milhões de euros e depois 50 e dois jogadores como o Benteke, como Firmino, que nunca foram testados desse nível? Tipo, eu vejo Firmino jogar no time do Liverpool e eu vejo o Benteke e eu vejo que os dois são bons jogadores. Até mais o Firmino que o Benteke. Os dois têm habilidade. Entendeu? O Benteke é um ótimo centroavante. Só que, pô, os dois nunca foram testados. Como é que você me dá rios de dinheiro no cara desse tipo, tá ligado? Não rola. Você não tem certeza que vai jogar, se não vai jogar. E é engraçado isso, porque a gente vê próprios times ingleses desperdiçando jogadores. O Chelsea que desperdiçou, por exemplo, o Quadrado, que agora tá chutando bundas na Juventus, jogando pra caralho. Não, tá De Bruyne. De Bruyne, assim. Sei lá, você vê tantos jogadores, assim, é estranho isso. É, por exemplo, vamos supor, o Felipe Melo, a gente zoa, ele é violento, sei lá o que for, mas ele tem experiência pra caralho, ele não é um mau volante, ele tá jogando bem, tá ligado? As últimas temporadas dele, inclusive, tinham sido boas, ninguém vai falar bem do cara porque o cara é violento e tal, ninguém quer falar bem do cara, mas a realidade é, ele tava jogando bem, e continua jogando bem. Por exemplo, pro Arsenal, que tem um problema com volante, marcação e tal, não cairia bem, tá ligado? Cairia, e não foi caro também. Saca? É isso que eu não entendo. Tipo, tem tanta opção. Não, cara, o Arsenal precisa pra caralho do atacante deixar o Van Persie passar, tá ligado? Nossa. Foi essas coisas, tá ligado? Sim, é. Não, o cara já é ídolo. O cara já é ídolo, tá ligado? Tá barato. Pô, deixa o cara passar assim. Pô, tipo assim, é claro que existe casos e casos. Por exemplo, por causa do Douglas Costa. Ele é foda, porque é um moleque que nunca tinha sido provado, jogava no Shakhtar e o caralho. O próprio Martial, cara, tá jogando bola esse moleque. Sim, exatamente. Depende. São dois moleques que nunca tinham sido provados, foram contratados. O Martial, dinheiro para pênis, tá ligado? Eu acho que foi caro demais. Mas tá jogando bem. Tá jogando bem. E o Douglas Costa custou 30 milhões de euros, tá ligado? Tipo assim, foi caro, foi. Mas tipo assim, era o cara que o Bayer precisava, o Guardiola enxergou e o moleque jogando pra caralho. Ponto. Beleza. Existem casos e casos. Mas não dá pra ficar toda hora postando, tipo, o que o Liverpool tá fazendo. E caras que não tem essa grife, tá ligado? Tem uma hora que tem que chegar e contratar um maluco que é foda e ponto, tá ligado? Como fez com o Suárez, na época que jogava no Ajax, já era campeão do holandês. Entendeu? Pode falar. E não precisa nem ser uma super contratação, pode ser um cara, um bom jogador pontual, tá ligado? Sim, pode ser, desde... Mas a gente não tá falando, por exemplo, o City gastou muito? Gastou. Mas foram todas as contratações pontuais que estão fazendo efeito, certo? Então, tipo assim, ah, tudo bem, os times ingleses gastam muito dinheiro. Mas é aquele negócio, entender o que você precisa dentro do mercado, né? Entender o que, ah, qual é a minha necessidade ali, o que eu preciso. O Paris Saint-Germain fez, em teoria, uma grande contratação só, que foi o Di Maria. Agora eles estão com. Eles podem revezar três elencos diferentes sem faltar ninguém, só com um time bom, tá ligado? Não só esse, por exemplo. O Arangues saiu do Internacional, foi pro. Leverkusen. Foi pro Bayer Leverkusen. Muito. Cara, muito. Seria um. Custou 14 milhões de euros. Seria uma. Encaixaria perfeitamente no meio campo do Liverpool do Arsenal, tá ligado? O Arangues. Perfeitamente. É um volante que sabe fazer primeiro volante, sabe fazer segundo volante. Sabe só jogando, tem um ótimo toque de bola, consegue chegar bem no ataque. Cairia perfeitamente nesses dois, mas acontece, sabe? Vai pro Leverkusen. Sim. E a gente, na verdade, a gente pode até ver dentro do futebol brasileiro. A gente não tava falando bem aqui do Renato Augusto, do Jeromel, do Lucas Lima e tal. Tem opções interessantes dentro do futebol brasileiro que não estão sendo bem observadas, tá ligado? Nossa, não, cara. Tipo, quem é mestre fazer isso é o Porto. Eu vou apostar quanto? O Lucas Lima vai pro Porto, vai jogar pra caralho. E depois ele vai ser pago rios de dinheiro do Porto pra ir pro time grande. O Mônaco também. O Mônaco também, não vamos esquecer disso. Mônaco e Lille, dois times também que vivem fazendo essa porra. Tá ligado? Pega os caras, ok e tal, investe nos caras e consegue fazer direito. Agora eu não sei qual é a situação. Assim, o campeonato inglês, ele é interessante pelos times médios. Eu tô vendo bastante jogo desses times: Everton, Swansea, Crystal Palace. Tô fazendo jogos muito bons. O West Ham fez um jogo muito bom, tá ligado? Contra o City. estão tendo jogos muito legais desses times menores, assim. Menores, assim, aquele negócio, né? É, Southampton fazendo umas partidas bem bacanas também e tal. Então, assim, tá sendo legal ver por causa disso. É, eu queria comentar um pouquinho rapidinho do campeonato italiano. A Inter de Milão ainda tá jogando muito, o Chievo é uma surpresa. Mas uma das coisas mais surpreendentes do campeonato italiano no momento... Eu lembro de você ter falado, mas eu não tenho certeza. Você tem alguma coisa com a Torino, Crive? O quê? É o meu time da Master League, do futebol italiano. Então, eles estão em segundo até o momento, cara. Olha só. Eu vou discordar um pouquinho de tu, Lucas. A Inter de Milão tá jogando porra nenhuma. Eles estão ganhando todos os jogos de 1-0. Não. Tá jogando porra nenhuma. Não, óbvio porra. Que você tem que contar, por exemplo, que... Mano, o Napoli ganhou agora, mas pô, o Napoli e o Lazio também não estão jogando bem. Juventus não tá jogando bem, tá ligado? Tem um monte de time não jogando bem. A Roma só empata. A Roma continua só empatando, isso é uma sina delas. Mas porra, legal ver a Torino ali, mesmo que seja por um momento. Né, Craven? Você não gosta da Torino? A Torino é um time bacana, tem uma história legal. Eu gosto da Torino, é porque é um time com história pra caralho, tá ligado? É uma história muito legal. O time que foi... É, o avião caiu do time, tá ligado? Sim, tinha o maior time da Itália, o avião caiu. Tipo, tem uma puta história, tá ligado? Eu curto isso. Mas ela vai sair daí logo. É o esporte da Itália, né, mano? É o esporte preta. A minha Master League, o time é o Nottingham Forest. Oh, mas eu vou falar, aquele... Quagliarella lá é bom, mano. Quagliarella é bom, mano. Eu jogava no Juventus. É um bom jogador. É bom, mano. É... Teve um time da Torino uns anos atrás que era melhor que esse, que tinha o Quagliarella e tinha o Charti jogando muita bola. Sim. É, mas esse time não chega a ser ruim, não, esse time da Juventus. Não, não foi o Charti, não, foi o Immobile. Foi o Immobile? Imóvel. Eu não percebi, não, porque não se mexeu. Mas tinha o Charge também, o Charge, o Immobile. Não, era o Charge e o Immobile. Aí não, aí acontece, o Quagliarella chegou pra substituir o Immobile. Isso. Ah, acho que foi. Quando o Immobile sai pra Borussia Dortmund. Eu não lembro exatamente todas as escalações do time da Torino. Um pouco difícil de eu lembrar de todas, mas a gente faz um esforço. Pelo menos a gente sabe de alguém que joga na Torino, porque tem outros podcasts aí que nem sabe quem é a Torino. Cara, eu vou. Deixa eu só abrir um parênteses aqui pro jogo que fez hoje o Lewandowski, que a gente tem que comentar sobre essa porra. Ah, eu ia comentar, maluca. Eu ia puxar o último assunto e ia ser campeonato alemão. Cara, então vai, cara, porque puta, cara, que coisa louca. Pode começar, pode falar aí desse jogo. Não, cara, tipo, eu quero saber como é que o cara faz 5 coisas em 9 minutos, cara, isso é impossível, velho. Isso é muito impossível, cara, não dá. A gente tava comentando aqui que rolou um gap temporal de 10 minutos. Nesse gap, eles fizeram 5 gols, que fora isso foi 1-0 Wolfsburg. Não, mas o que eu imagino foi o Dante chegando no Luiz Gustavo falando: caralho, tá acontecendo de novo. Caralho. Na verdade a cena é do Dante, né, mano? O Dante tá ali, fudeu. É, cara, é o inferno de Dante. Nossa, cara. Aí, Crave, perdeu, mano. Nossa, mano, essa foi muito boa, essa foi boa mesmo. Caraca, eu me sinto lisonjeado com seu elogio. Essa foi muito boa mesmo. Cara, isso vai ser uma dificuldade escolher um nome pra esse podcast. É, mas, não, cara... não tem dificuldade, cara, vai ser Super Saiyajin Dindi, cara, não tem como. Não tem como. Eu não sei. Cara, mas tem o Dante e virou passeio, cara, é isso aí. Mano, eu sei que assim, chegou o Lewandowski pra falar: vou meter meu piccolo em você. Foi lá, mano. Tá ligado? Como foi nessa e porra. E veio chupando o pau do Cristiano Ronaldo, porque ele fez, sei lá, 3 gols no Granada, tá ligado? Na verdade ele fez 5 gols também na mesma partida, mas fez 3 de pênalti. Ah, mas ele não fez contra o Wolfsburg, caralho. Ele não fez em 9 minutos. Não foi? Ele fez, e 2 eram de pênalti, e o outro ele só encostou na bola e fez o gol. Ele não fez gol de voleio. Não. Oh, mas foi absurdo. Mano, mas a verdade é que o Lewandowski joga pra caralho, tá ligado? Ele joga muito, tá ligado? É que nesse time do Bahia ele tava no banco, né? O melhor substituição que tipo, ele tava por causa do que faz, como é que fala? Esqueci o nome da palavra. Rodízio. Rodízio, o faz Rodízio. Mas é foda, cara. Aí eu vou fazer um parênteses aqui com o São Paulo, né? Guardiola faz rodízio, o nego não reclama. A porcaria do Osório faz rodízio, o nego chia pra caralho, né? Vai tomar no. É foda, mano. Não, aqui também os caras chiavam quando ele fazia rodízio. Chiavam caralho, não é? Mano. Carpegiani, os caras, nossa, odeio o Carpegiani e tal, fazer rodízio. Mano, mas o rodízio, você, eles pode, muita gente pode reclamar do rodízio e tal, mas a longo prazo ele é extremamente benéfico pro clube. É, Barcelona, é claro, não, eu não acho benéfico, cara. Pô, eu acho malífico, cara. Maléfico, porque, cara, se você fazer muito rodízio a longo prazo, cara, você fica meio, bem gordo, né? Nossa, eu vi assim, vai. Essa daí veio na esquina. Essa aí veio de longe. Essa eu vi virou na esquina ali, mano. Nossa, eu vi quando eu tava lá de fora da minha casa, velho. Ô, oh, cara, mas é foda. É, até porque gordo vê comida de longe, né? O Leroy Marx tá on fire, cara. Caralho, o Max tá descontrolado, moleque. Ele tá concentrando, ele tá concentrando. Caralho, o Max tá quieto, velho. Ele tá querendo virar o Balotelli mesmo, né? O falso negro com o cabelo louro, né? Puta, mano, vou falar uma coisa. Cabelo louro porque eu sou super saiyajin. Cara, eu vou falar uma coisa. No cast passado, não sei se vocês perceberam, mas o Max falou muito. O Max falou muito, principalmente a nível de Max. Hoje ele só tá concentrando, só. Ele só tá concentrando e preparando, moleque. Tá sinistro. Mas quem tá sinistro também é esse time do Borussia Dortmund. Vou falar pra você, cara. Eu vi esse jogo, eu até tuitei lá. O Carlos viu e tal. Moleque, eles não tão deixando ninguém jogar. Não é tipo, eles tão ganhando. Tipo, o Bayern ganhou, mas tipo, foram esses 10 minutos malucos, insanos, do ultra controle do Guardiola e tal. Mas o jogo do Borussia é maluco, porque o outro time não joga. Tá louco. É, mas vou te falar, esse goleiro do Bayern Leverkusen fedeu. Nossa, lembro, nossa. Pra caralho, mas ele fedeu bonito. Aquele primeiro lance é escroto, né, mano? Porra, é pra caralho. É escroto pra caralho. Mas vou falar... Ele consegue, cara, ele toma o drible da vaca do ar. Tipo, o ar deu um drible da vaca. Ninguém encosta na bola, ele simplesmente escapa. No gol do Hoffman lá, né, mano? É foda, é foda. Mas, tipo, falar pra você, cara. É, até o momento... Começo da temporada, sei que o Lewandowski meteu 5 gols em 10 minutos, mas a Aubameyang é o melhor atacante até o momento, cara. Tá um absurdo, tá um absurdo. E nesse jogo ele tava basicamente pivô distribuindo o jogo, tá ligado? É... Cara, é o Batman negão. Porra, é claro que vai ser foda. É um absurdo, cara. É, mas eu vou falar, e assim, óbvio que todo mundo pode falar que, meu, o... Alguns caras que não estavam jogando tão bem, que voltaram e tal, vamos falar do Kagawa e tal. Pô, o Kagawa tá jogando pra caralho, tá mesmo. É, tem um lance que ele domina a bola e ele sai de 5 ao mesmo tempo, tá ligado? Nesse jogo. Tem 5 encostado nele e ele sai do lance. Mas, tipo, o time inteiro tá jogando melhor. Os zagueiros. Tem o falso Lucas, né? Lá, aquele tal de Hummels. É o falso, né? Mas o Sócrates tá jogando bem também, tá ligado? O Gundogan tá jogando muito, saca? O Mkhitaryan também. Então, tipo, esse time do Borussia tá infernal, cara. É, o Bayern vai ter que correr atrás, cara, porque vai ser um embate foda, velho. Esse ano, se continuar assim, vai ser foda o campeonato alemão. Cara, o que eu espero, tá ligado? Eu também, exatamente isso que eu ia falar. Eu espero muito que continue. Daqui a esperar duas o confronto rodadas. Dos dois, né? Que a gente falou. Não, é daqui a duas esperar rodadas. O confronto dos dois pra ver o que resolve. É daqui a duas rodadas o confronto. Exato. Mas uma coisa que eu tava vendo, não sei se vocês viram, a gente falou do Borussia Mönchengladbach, não tá bem e tal. Foi anunciado saída do técnico. Já não dá, o time não tem nenhuma vitória. O time não tem nenhum ponto, pra ser mais específico. Tá tipo, ele e o Stuttgart, inclusive. É, não tem nenhum ponto, o time tá uma coisa assim... Mas como é que acontece isso, cara? Era o mesmo técnico, vendeu alguns jogadores? Vendeu. Não. Mas tipo assim, o time... Como... Que você falou, Carlos? Não vendeu ninguém. Mesmo... Vendeu ninguém, não... praticamente. Então, mas é o mesmo técnico, vendeu nenhum jogador, se vocês falaram, acredito em vocês. Mas, e cara... Jogando futebol bom da outra temporada, tá jogando nada nessa, tá ligado? Não é um mínimo estranho. Mano, tomou cara, cacete do Colônia, velho. Não falo nada, velho. Tomou cacete acho do Colônia. Acho que a trouxa de confiar na gente. Puta que pariu, velho. Nem eu me confio em mim mesmo. Vai confiar no Eru? Puta que pariu. Mano, confiado o Borussia Mönchengladbach foi foda, mano. Foi por prorrogação, falou bem deles, pô, time bacana, time legal. Mas eles jogaram, pô, eles ficaram em terceiro, sim, jogaram o campeonato. Caralho, colado. Jogaram poucos, velho. Sim, os caras jogaram bem, agora entraram numa cova. É, mas não é só isso, né, cara? Os caras têm o Chaka, velho. Cavaleiro de Virgem jogando, velho. Puta que pariu. Os caras têm o Chaka. Os caras têm o Chaka. É Chaka com X e H, né, mano? Pô, louco, mano. Mas, tipo, é o mesmo jogo. Ainda tem o Traoré, o Hazard falso, o Dimitri, o Rafael. Todos os mesmos caras, praticamente, tá ligado? É, eu não sei o que aconteceu com esse time do Mönchengladbach. Já anunciou a saída do técnico e tal. Mas, mano, se o Vasco conseguiu sair da lanterna, tudo é possível. Tudo é possível. Fala pra você. Não, não existe impossível nesse mundo. Acho que é isso. A Champions é, cara, porque é o grupo que eles pegaram. Não, é, a Champions tá impossível, isso esquece. Mas até aí, mesmo antes, a gente não acreditava que eles fossem ganhar a Champions, né, meu amigo? Ia ser meio difícil já, né? Você achava que o Mönchengladbach lá, semifinal, né, rolar, só se pegasse o Arsenal no meio período. Eu ia falar isso, se o Mônaco ganhou do Arsenal, por que não, né? Por que não, né, cara? É, mas bem, então é isso, vamos falar de futebol brasileiro, o que resta? That's another small thing in a field. Música bonita. Que coisa, gente. Música bonita pra gente começar a falar de Brasileirão. O Vasco saiu da lanterna, que surpresa, hein, gente. Cara, o Vasco é que não jogava, mas tem um time pra ficar na Série A, tá ligado? O time Vasco é um time veterano, é um time que tem, sei lá, algumas peças ruins, mas não é um time péssimo, né? Eu acho que é um time pra ficar na Vasco, frente do time do Vasco é melhor que o Figueirense, é melhor que a Chapecoense, é melhor que o Joinville, é melhor que o Avaí, é melhor que o Goiás, é melhor que o Coxa, cara. Não era pra estar nessa posição. Ah, eu não sei. Mas agora pela piada não importa, né, mano? Não importa o quanto... lixo? Não importa o quanto melhore, tá ligado? Já é a maior vergonha da história, tá ligado? É tipo, não tem mais salvação, saca? Sim. Primeiro que eles estão numa situação muito ruim, tipo, mesmo saindo da lanterna, o percentual de vitórias que eles precisam ter pra continuar jogando é enorme, tá ligado? É 8 pontos, tá ligado? Eles estão precisando de 8 pontos pra sair da zona de rebaixamento. Tirar essa diferença de 8 pontos, né? De um time que joga muito mal, tá ligado? Então, aí que a gente vai parar. Porque assim, qual é a chance do Vasco sair do rebaixamento? Primeiro, o Joinville, que é muito ruim, tá ligado? E os outros times são muito ruins. Mas a Chapecoense, mesmo que tá mal agora, é um time mais estável que o do Vasco, tá ligado? Então, a dificuldade do Vasco, ela tá muito grande nisso aí. Porque o Vasco ganha um jogo, às vezes... Vamos supor, ganha um jogo aqui, mas cara, vira e mexe, toma de 6, tá ligado? Toma 6, toma 5, goleado. Não, mas ele teve uma sequência boa, ele nunca teve essa sequência no campeonato. Não, é a melhor sequência. Não, eu acho que ele nunca teve essa sequência, talvez no ano. Nos últimos 4 jogos ele ganhou 3 e empatou 1, cara. É uma boa sequência. Se não foram jogos fáceis pro Vasco, sim, não. O Atlético Paranaense foi um jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. Não é um jogo que é ponto garantido, tá ligado? Sim, não. Não, foram jogos mais complicados. É a melhor parte da campanha do Vasco até o momento. Mas a maior dificuldade fica não só nisso, mas agora também entre os dois confrontos na Copa do Brasil, né, cara? Quer ou não, é puxado pro time do Vasco, tá ligado? Cara, dá licença, eu tenho que fazer uma notícia aqui rápida. Celular é atirado na direção de Diego Tardelli em jogo na China. Eita porra, é a revolta, né, mano? Cara, tipo, aqui, enquanto aqui no Brasil tem que tocar chinelo e água, lá o nego tá com iPhone. Ah, mano. Também, cara, eles fabricam o quê? Bilhões por dia? Foda-se, né, cara? Caralho, o Marcos tá bom hoje mesmo, vou falar pra você. Foda-se o que a gente tá falando do assunto, né? É, não, que se importa, não. Quem se importa? O Marcos tá incrível hoje. Mas é o Vasco, cara, porra, quem se importa? Não, mas esse jogo contra o Sport foi surpreendente. Agora, teve o jogo do Atlético Mineiro contra o Flamengo, tá ligado? Mano, era pra esse time estar mais na frente, cara. É, tipo, porra, caralho, Atlético Mineiro. Por que vocês não conseguem ganhar dos times merdas, cara? Não, cara, eu discordo. Um time que toma 4 pro Santos não merece estar mais à frente, não. Cara, não. Merece, eu vou lançar um meme esses dias do Santos, que vocês vão rir pra caralho. Eu vou até postar daqui a pouco. Cara, o Santos em casa, ele é o Hulk. Ele destrói, ele esmaga. O Santos fora de casa, ele é o Yantia. É, cara, eu tô falando sério, cara. Não tem jeito, ele é assim. É, pô, é bizarro, cara. Tipo, cheguei em casa, 4x0 do Galo. Fora de casa, 2x0 do Corinthians, 4x0 do caralho, 4, toma 3 do Flamengo, porra! É, foda. Não dá pra entender o tipo do Santos. Bem, é foda. É, agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês, pra gente dar uma resumida no Brasileirão assim. É, que a gente tá chegando aí, já estamos na... A próxima é a 28ª já, né? Já vai ser a 28ª rodada, que daí quase 10 rodadas pra gente chegar no final, né? 10 rodadas. É, como é que vocês acham que vai fechar esse G4 agora? A briga aí, como é que vai fechar, vocês acham? Como vocês acham que vai terminar o campeonato, G4? Não, como vai seguir, como vai seguir essa briga até o final e... Valendo o ponto no bolão. Um ponto no bolão. Fechar o G4? Vai ser... Mas em ordem. Em ordem. Deixa eu falar aqui. Corinthians vai ser campeão, Atlético Mineiro em segundo, Grêmio em terceiro e Palmeiras em quarto. Igual como tá agora. Eu acho que esse é o correto. Pelos que os times jogam e pelo elenco, eu acho que esse é o G4. Se eu fosse falar pela justiça, eu só substituiria o Atlético Mineiro. Por justiça, né? Mas por... Atualmente, eu acho que... A única posição ali é pro... Mano, eu vou deixar meu lado torcedor. E a única posição que eu mudo dessa sua é o São Paulo. Eu quero muito, entendeu? Não o torcedor. Eu também queria, ué. O torcedor. Mas não tem como, cara. Tem possibilidade. Tá 2 pontos, tá ligado? Tá 2 pontos do Palmeiras. Dá, tá ligado? Tipo assim, se o São Paulo se esforça... Assim, dá. Saca? Não é... Não dá de jeito nenhum e tal. Acho que dá. Então, assim, eu aposto... Corinthians vai ser campeão mesmo. Eu acho que... É o que eu falei, aquela manhã matemática da 30ª rodada. Eu acho que vai acontecer e aí não tem jeito. É Atlético Mineiro, Grêmio e São Paulo. Esse, pra mim, fecha. Pô, a minha... Sai o que não é do Crave, que nem tá agora. Corinthians, Atlético Mineiro e o clube do Jesus. O Jesus dos técnicos e o Jesus Gabriel. Eu acho que o Grêmio, cara, eu acho que, tipo assim, eu vou manter o que eu falei, mas eu acho que o Grêmio pode até se tornar o segundo no campeonato, viu? No final do campeonato. Não acho, não. Eu acho difícil. Eu acho que o Atlético agora, principalmente depois desse jogo contra o Flamengo, ele vai dar um... Dá um grau, tá ligado? Dá um grau. Eu vou dar minhas posições como torcedor de bom futebol, tá? Campeão Galo, porque Galo louco na cabeça e eu odeio o Corinthians. Aí segundo lugar, Corinthians. Quem não, né? Quem não odeia o Corinthians? Quem não odeia o Corinthians, tá ligado? Então, Corinthians em segundo, Grêmio em terceiro e Palmeiras também em quarto, tá ligado? Mas eu quase ia chutar o Inter em quarto porque eu sou meio louco, mas eu não vou fazer isso não, porque eu não confio nem um pouco no time do Inter. Sim. O time do Inter tava tão bem, né, mano? O time do Inter tava tão bem. Acho mais fácil o Flamengo ir pro G4 que o Inter, não, mano? Acho mais fácil ter o Santos ir pro G4. Eu também acho. É verdade, eu acho mais fácil o Santos ir pro G4 do que o Inter, mano. Cara, se o Santos aí deixar de ser o Yantia e começar, sei lá, a ser o Piccolo, ele chega no G4. Se rolasse mais uns jogos treta aí, o Santos classificava, tá ligado? É, se ele metesse o Piccolo em alguém, aí... É foda, cara. É meter o Piccolo em você, meter o Piccolo em você. Então é isso aí, aposta já aí para os G4, já estamos próximos aí 10 rodadas de encerrar esse Brasileirão. Brasileirão que até o momento se sai melhor do que a gente espera, tá rolando a disputa, tá muito louco. Não muito louco por causa do Corinthians, eu detesto quando um time domina muito. Apesar de que o Galo tá tentando. Mas é isso. Só falar uma coisa rapidão, mano. Vocês estavam falando lá da justiça do campeonato da Premier League. Pensa que o próximo jogo, o David Braz, ele vai estar suspenso e aquele carinha não, tá ligado? O cara que fez o pênalti. Nossa, é verdade, né, mano? Imagina, cara, se fosse lá na Premier League, provavelmente eles tirariam a punição do David Braz e colocariam a punição no outro cara lá, né? Muito provavelmente. O Zeca. Isso no dia seguinte, inclusive. Dia seguinte. É. Bizarro isso, né, mano? Coitado do David Braz, até tretou com o Tite depois. Né, mano? O grande herói da natureza, né, mano? Que pena, que pena. A força da natureza, David Braz. É, então é isso, vamos embora, Astro Rolim, momento mágico, muito maravilhoso, que sucede. Começa mais uma Arte do Rolinho. Os lances, as jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Então é isso aí, bora pra mais uma Arte do Rolinho, né, meus amigos? Esse momento que é o quê? Carlos, que momento é esse? Peraí, tava mutado, foi bom. É, mágico, maravilhoso. Esse é o momento, tô mutado. É o momento que as galera esquecem. Esse é o momento que você quebra o host, tá ligado? Exato, que você destrói o host do podcast, né? Prorrogação que tem lançado, os últimos podcasts têm sido muito sensacionais. A gente tá conseguindo fazer boas piadas. Quer dizer, leve em consideração boas piadas. Não sei qual seu referencial, né? Mas estamos aí. Se for referencial, foi a Zorra. E a próxima nossa, a gente tá bem. A gente tá bem pra caralho, né? É, então bora lá. Crive, comentários a gente tem hoje? A gente não tem, acho que nenhum comentário dessa vez, né? Creio eu. Olha, a dúvida dele. Será que teve? Eu esqueci de novo? Ó, eu conferi antes de gravar o podcast. O cara mandou no e-mail, eu não sei. Pois creio não. Eu que não exista nenhum comentário lançado durante a gravação do podcast. Eu estou falando pausadamente para entrar no prorrogaçãodelux.wordpress.com. não tem. Aparentemente não tem nenhum comentário. Não tem, mas tem uma informação relevante. Temos mais maratonistas, viu? Temos mais maratonistas. Se eu não me engano, nesse domingo alguém baixou 39 podcasts de uma vez. Que pariu, caralho. Quem não tinha caralho, nada mamãe pra fazer mesmo. Mamãe me adora mesmo. Mano, pra quem não sabe, o negócio do mamãe me adora. Que foi, cara? Você tá muito fudido. Mano, tá muito fudido. Não, mano, se foi quem a gente tá comentando aqui. Eu tô fudido pra um caralho. Mano, eu vou sentir muita pena, cara, na moral, cara. Porra, é porque foda. Você achou o achado, cara. Você foi foda. Você achou o achado. Achou o achado. Eu não tenho nem palavras, cara. Caralho. E se ela escutar, eu vou perder o perdido. Você vai perder o perdido. Você perdeu. Cara, espero muito que não seja ela, cara. Espero muito. Mano, realmente, eu também espero muito, viu? Eu perdi num lugar grandão, moleque. Um lugarzão. Cara, mas eu vou falar pra você, ó. Pro cara baixar 39 podcasts de uma vez, esse daí gostou, né? Esse aí gostou do podcast, cara. Ó, ele pode ter baixado e deletado todos depois. Não, você não baixa 39 de uma vez, tá ligado? Ah, eu já fiz. Já fiz. Você não conta, não também, com, né, cara? Não com prorrogação, mas já fiz com outros podcasts já. Sim, mas eu falo isso porque não tem como você escutar o prorrogação e você não gostar. Você quer chamar a mas, cara, se você baixou todos e deletou, cara, não tem problema. Valeu pelo download. Já contou o número, né? Não, mas, pô, você vai falar sério, você escuta o prorrogação e você não gosta? Você tá errado. Você tá errado, nós é Pelé do podcast. Pelé do podcast. Pera, Marcos. Mais um pouco a gente chega nível Jesus no podcast. Nossa. Mais um pouco a gente chega no nível Maradona do podcast. Olha a polêmica. Olha só. Eu tenho medo, porque vocês começam a entrar nesses assuntos, eu fico com um cagaço muito grande. A gente fala outra merda colossal, tá ligado? Eu tô me lembrando agora do negócio do Serginho, do último podcast. Eu tô pensando, eu posso encerrar aqui agora? Bem, mas tudo bem. Cara, o cara pode ter baixado os 39 podcasts e ouvido a parada do Serginho e deletado os 39. Sim. Parada de deficiente também. É bem possível. Vai que o cara é cadeirante, né, mano? Fudeu. Ele, porra, ele pode ter ouvido do Alex. Onde a gente exalta. Onde a gente exalta os cadeirantes, e daí ele ouviu os 39, velho. Exato. Não, mas é, aí ele escuta o outro com o Euromarx falar dos deficientes físicos e ele desiste, né? Não, é? Leve em consideração que a gente falou no 8, no podcast 8. Naquele lá eu não estava drogado. Eu não estava. O Euromarx confessou no último podcast, isso que dá gravar drogado. Olha só que coisa. Vamos lá, se você quiser entrar em contato com a gente, você pode mandar e-mail pro prorrogacalcast@gmail.com ou entrar em contato no nosso Twitter, no @prorrogadeluxe, ou então no nosso Facebook. O Crive ainda não criou, na real, mas ele não mentiu pra gente, ele escondeu, mas ele não criou, eu não sei, porque ele é um mentirosinho. Então, não sei. É, então vamos lá, arte do Roninho, Carlos. Então, primeiro vídeo rapidão. Treino do Liverpool, olha só, treino do Liverpool. E uma caneta do Moreno no meio de uma rodinha de bobo. E o melhor é a reação do Gerrard. O cara não consegue falar do Liverpool bem? Ele tem que pegar uma caneta do treino do Liverpool. Eu tenho que ter... Porra, cara, algo tem que ter de bom, tá ligado? As reações são as melhores. A reação do Balotelli é ótima, então tudo bem. Número 2 é uma caneta do Modric. Eu não sei falar o nome do maluco, mas é uma caneta linda que o maluco dá no Modric. É um jogador do Tottenham. Eu, por um momento eu fiquei com uma dúvida, porque você falou assim, é do Modric, eu não sei como falar o nome dele. Eu falei, você acabou de falar o nome dele? Não, o nome do cara que porra. Cara, o nome mais fácil do mundo, dele ali. A caneta do dele ali. Dele ali? Olha só. Dele ali. A caneta dele ali. Esse é o nome mesmo do cara, eu não consigo perceber se é isso. Dele ali, cara. Olha só, você tem problemas de pronúncia, enquanto do analfabeto do grupo não tem. Cara, o cara pode ser analfabeto em português, que é boa, as pessoas são. Não quer dizer que ele é analfabeto na língua dele ali. Então. Na língua dele ali. Essa prorrogação vai ficar pra história, mano. Dele ali. A caneta dele ali foi bonita. Nossa. Continua. Pelo amor de Deus, continua. Continua logo, pelo amor de Deus. Sofrendo. Caralho. Mas logo, cara. Então, a próxima caneta, cara, é do Dátulo no jogo contra o Flamengo agora, em cima do Pará. Porque pelo menos isso o Pará tem que fazer bem, né, cara? Nossa, caralho. Crive, não. Mas, cara, depois dessa, eu pedia pra parar. Ah, não! Não. E por um momento ali, sabe o que eu pensei, gente? Que eu vou botar no seu Goku. Eu sou super Saiyajin. Ai, meu Deus, vambora, vamos pro bolão. Somebody's dear little pet. Oh, will you dance, Charlie boy? Will you dance? Will you dance, Charlie boy? Will you dance? Will you be a good whore for the people once more? Will you dance, Charlie boy? Will you dance? E vamos embora pro bolão. Antes disso, vamos falar de como foram os placares dos últimos jogadores do Bahá. É. Eu tive um derrame. E quando eu falei, né? Porra, para de falar a língua. Nossa, estou muito bobo hoje, cara. Puta que pariu. É a quinta série, né, mano? Ai, cara, é a língua do dele ali, Crime. Você não fala a língua do dele ali, cara? Pô, tem que pedir pra parar mesmo, hein? Nossa. Mano, não tem limite, cara. Não tem limite. Então vamos lá. Qual foi a pontuação do último bolão? O Crive voltou, mas não voltou bem. Né? 2 pontinhos, Crive. Que tristeza. Né? O Crive tá aí em último ainda. Não passou dos 60 pontos. Caralho. Saudades da época que eu ia bem no bolão. Né? Disputou o campeonato, né? Mas... Cara, se eu fizesse meio que uma metáfora da minha passagem no prorrogação com a trajetória do Lênin, nessa época eu já teria saído do Fluminense e estaria no Palmeiras tendo muitas contusões, sabe? Por isso que eu não apareço muito nas prorrogações. E mesmo assim, quando eu apareço no jogo pra jogar, eu não vou tão bem, entendeu? É uma metáfora minha com o Lênin aqui. É, muito. Nossa, triste. E eu pensando que o Bruno Marques ia fazer a piada. Bem, o Krav tá com 59 pontos, o Eero Marques tá com 60. Calma, tá com 71,5. E eu estou com 87 pontos e o Carlos está com 82. 87,625 meus pontos. Tá, eu e o Eero Marques temos a mesma quantidade de pontos, que nós é Pelé do Bolão. Tá? Então vamos embora. Vamos pro Bolão dessa semana. Eu vou começar aqui com um jogo, campeonato inglês, muito louco, Manchester City Tottenham. Putz. Ah, cara, não sei. Manchester City Tottenham, eu acho que vai ser 1-0 Manchester City, gol de Sterling. Pra mim vai ser 3-1 Manchester City, dois gols do De Bruyne, um gol do Navas e o gol do Tottenham é do Kane. Eu acho que vai ser 1-0 Tottenham, um gol do dele ali. Já falei pra parar, cara, que merda. Meu Deus. Gente, vai concentrar, vai. Vai concentrar. Então, 3-1 também, Manchester City. Caralho, tô sem piada. Ah, vai ser 3 do Agüero. Não vou fazer a piada, não vou fazer a piada. 3 do Agüero. Nossa, não, também não vou fazer a piada com o Kane, mas vai ser um do Kane também, vai. Bem. Tá bom, vai. Bem. Gol. Tá bom, tá bom, tá aí. Gol do Dembélé. Do Dembélé. Do Kane vai falar. Eu falei, Gupi, vai ser gol do Kane. Tá bom, tá bom. Então vamos lá. Próximo jogo, Copa do Brasil, São Paulo e Vasco. Putz. Eu acho que vai ser 1-1. Gol de São Paulo vai ser do Reinaldo. E o gol do Vasco vai ser do... Cara, é foda pensar em alguém do Vasco que faz gol, cara. Mas eu acho que vai ser do Riasco, Riascos. Nossa, não, isso não vai gol, não. Isso daí não vai gol, não, mano. Eu vou de 2-1 São Paulo. É isso aí mesmo. Pra mim vai ser 2-0 São Paulo. Dois gols do Carlinhos usando o hack. Cara, 0-0. Olha só. Que contundente, hein, cara. Cara, tipo, se o São Paulo jogar, ok. Se o Vasco jogar, ok. Vai ser 0-0. Tá bom. Então vamos lá. Próximo jogo também da Copa do Brasil. Teremos Internacional e Palmeiras. Pera aí. Eu acho que vai ser 2-0 Palmeiras. Mas pera aí. É onde o jogo? É isso. Porto Alegre. Sul, né? Porto Alegre. 2-0 Palmeiras, dois gols de Gabi Jesus. Pra mim vai ser 1-0 Palmeiras, sofrido, mas Jesus salvador. Agora vai ser 1-1. Vai ser 3-2 Inter. Dois gols de Valdívia Capetinha. Dois gols de Jesus. Duelo de Jesus versus Capeta. E quem salva... Nossa, mano, a gente tá bobo, mano. A gente tá bobo no nível. E quem salva pro Inter vai ser... Puta, não sei. Vitinho, mão de Deus. Vai. Cara, tá achando que daqui a pouco eu vou começar a inventar os nomes do jogador. É legal, cara, inventar o nome do jogador. É tipo na época do Reinaldo, do Botafogo. Reinaldo pede pano. Daqui a pouco a gente tá virando Jovem Pan Nova, tá ligado? Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Jogo do Brasileirão. Teremos dois clássicos no Brasileirão. Teremos Flamengo e Vasco. Que mas vai ser... Vasco e esse retrospecto é foda, velho. Vai ser, pra mim vai ser 2-1 Vasco. Putz, eu acho que vai ser 1-0 o Flamengo, gol do Pará. Para, cara, para. É contra o Fluminense? Ele falou Flamengo, cara. Não, é Flamengo, Flamengo e Vasco. É Flamengo, retardado. Flamengo e Vasco, animal. Então foda-se, tá gol do Pará também. Gol do Pará, caralho. Falei, 1-0 gol do Pará. Não, então vai ser tipo, então foda-se, vai ser 1-0 gol do Pará também. Dos caras, tá com criatividade foda. O próximo... Ele vai errar o cruzamento e a bola vai entrar direto. E o próximo gol, o jogo é outro clássico, que é São Paulo-Palmeiras. 1-0 gol do São Paulo. Gol do São Paulo vai ser do, sei lá, do William José. Nossa. 2-0 São Paulo, um gol do Rogério, outro gol do Breno Incendiário. Cara, 1-0 Palmeiras, porque Palmeiras conta com Jesus e o São Paulo não conta com o abençoado. 2-0 Palmeiras. Porra. 2 gols do... Sei lá, cara. Puta que pariu. 2 gols do Bários. Então é isso que a gente tem pro bolão de hoje. Muitos jogos brasileiros, porque os jogos dos internacionais não tem nenhum jogo interessante. Esse jogo vai ter vários gols. Não. Não, não, vamos embora, não. Melhor parar. Não, vamos, vamos. Melhor parar, né? Então é isso aí, mais um podcast do Prorrogação, mais um podcast que eu vou te falar pra você, tá engraçado, viu? Caralho, eu pensei na pior piada de toda essa coisa. Não. Pode contar, esse podcast é o nome desse podcast, vai ser o Sayajin Dali. Não. Eu vou meter meu Piccolo Dali. Eu vou meter. Vocês entenderam com certeza, cara. Eu vou botar meu Piccolo Dali. Dali eu vou botar meu Piccolo. Caralho. O pinto de Renanciano, vou fingir. Mano. Mano, que idiota, cara. Como a gente tá idiota hoje, cara. Eu não sei que nome dá pra esse podcast. Cara, vai ser o Saiyajin Dali, cara. Não tem como. Não, esse podcast... Você vai fazer um moicano muito louco no Dali, cara. Bem amarelo. Eu não quero Dali, eu quero Daburá. Ai, caralho. Eu não quero Dali, eu quero parar. Ai, meu Deus do céu, não tem limites, cara. Então vai, cara, vamos parar e colocar a música, porque acabou o podcast. Acabou o podcast, vamos dar tchau pro pessoal. Vamos embora, tchau, tchau. Home. I've been so long. cabeça nos voos. I lie in endless beds, slamming endless doors. But where's home? Where's home? Tchau. Só concentra pra ir embora, tá ligado? O Crave é o único que dá tchau além de mim, né? Nenhum outro dá tchau. Ah, é, cara, mas vocês pediram pra parar. Parou. Eu parei. Pediu pra parar, parou. Parou. É onde? É aqui, é aí, eu vou botar no Curiri. É onde? É aqui, é dali, eu vou botar no Curiri. Caralho, esse podcast foi muito escroto. Mano, ele tava bem até uma hora, cara. Tava bem até uma hora. Daí a gente começou a chegar futebol brasileiro aí, aí, cara. Não. Piorou tudo de vez com essa caneta aí dele aí. Essa caneta dele aí. Mas qual foi a piada do Eru Marques? Genial, mano. Caralho, ali tava foda. Ah, do Inferno de Dante. Do Inferno de Dante. Caralho, esse podcast foi o Inferno de Dante, tá ligado? Bom, acho que eu vou deixar esse o nome do podcast, o Inferno de Dante, mano. Inferno dele ali, porra. O Inferno dele ali. Ai, caralho. Mano, porque ou é o Inferno de Dante... Ou é um dele ali. Ou... Cara, tipo, teve uma hora, mano, no arte do rolinho, velho, que eu fiquei quieto porque eu nem sabia mais se vocês estavam rindo, só continuava rindo com vocês, eu não sabia mais. Já não tinha mais, mano. Eu falei, continua, pelo amor de Deus, que eu não sei pra onde ir, tá ligado? Cara, aí você só pedia pra parar. Parou, calma, não tem mais, tá ligado? Para, então a caneta próxima não parar. Mano, não... chegou uma hora que não tinha limite, mano. Não, qualquer coisa que você fala, será oi ali. Ah, para. O pior que, tipo, na caneta do Pará, eu achava que quem ia fazer a piada era o Crime. Eu esperei. Só que tava demorando. Eu pedi pra parar. Mano, tio, prorrogação tem uma. Mano, esse podcast o cara vai escutar. Primeiro a parte mal bonita, a gente falando dos refugiados, né? É o que eu avisei, tem que falar no começo dos refugiados. E no final, mano, não tinha mais controle, não, cara. Já era, tinha fudido. O tudo. Outro também, velho, a gente tava falando bonitinho, virou retardado o último lá, velho. Correu o final, não faz sentido nenhum. Nego esquecendo de ler por um parágrafo pra ler o coisa, o outro esquece de contar, esquece que apostou no bolão. Doença total. No final, todo mundo é mentiroso e caluniador. É, o cara começou, você é mentiroso, era o Marx, eu usei drogas. Caralho, mano. Ai, mano, prorrogação, esse é o final retardado, mano. Olha lá, deixa eu pegar um funk aqui. Ah, vou pegar o melô do Dragon Ball. Ah, grande música. Isso aí. Não é boa pra caralho? Mano, até eu indico. Divertido, cara. Eu até ia indicar isso pra você no começo, mas eu fiquei com vergonha demais, cara. Na moral, eu falei, nossa. Caralho, senão... velho, é muito vergonhoso aqui. É genial. Deixa eu pegar uma água então enquanto você. É muito boa, mano, é muito boa. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não quero uma vida só quero dar buraco. Eu quero é que você pegue no Kamehameha. Então vai, levante a mão, vai. Esqueça mais de boa. Por quê? É. Que eu vou botar no seu Goku. Porque eu sou super. Pegue no Kamehameha. Ele faz uma buceta e fica lambendo. O que? É muito engraçado. O que? Meter meu pico em você. Vai, é um pico em você. Meter meu pico em você. Ele faz uma cara de louco, mano. E aí eu vou botar no curiri, vou botar no curiri, eu vou botar no curiri. E tem, tipo, é muito esses clipes antigos, tipo, os caras tocando na praia, tá ligado? E uma mina gostosa dançando na frente. Só quero dar bura. Eu quero é que você pegue no Kamehameha. Então vai, levante a mão, vai. Esqueça a Majibu. Porque a onda é que eu vou botar no seu Goku. Porque eu sou Super Saiyajin. Pegue no Kamehameha. Vai concentrando. O que? Meter meu piculo em você, vai. Meu piculo em você. É aqui, e aí eu vou botar no curiri. Desculpa, cara, eu tô sem camisa dançando. Olha, esse é o melhor de todas, mano. Trinta, tá no curi. Eu tô aqui dançando axé também, mano. Eu não quero uma vida só, só quero dar bura. Eu quero que você pegue no Kamehameha. Então vai, levante a mão, vai. Esqueça a Majibu, porque a onda é que eu vou botar no seu cu, cu, cu. Porque eu sou Super Saiyajin, din, din. Pegue no Kamehameha. Vai concentrando, vai concentrando. Cara, é muito estranho, mano. Esse clipe é muito estranho, velho. O que meter meu piculo em você, vai. É o piculo em você, meter. Mano, e o guitarrista, motoboy? É o piculo em você. E o Jé é aqui. E aí eu vou botar no curiri. Mano, melhor música de todos os tempos. Genialidade pura, né, cara? Vamos embora então, galera. Bora. Bora. Você sabe onde é que é Bora Bora, Craven? É uma praia. Não, é um lugarzão. É um lugarzão. Como assim, cara? Ai, caralho. Eu tinha que lembrar disso. International Superstar Soccer Deluxe.